Gravando! Oi, gente! Bom, vocês estavam na Cidadela da Eternidade após aquele fatídico evento em que o Murren, com a ajuda do Aldric, conjurou o Neron ali para dentro. E aí o Neron descarregou as suas chamas, derrubou a Torre da Eternidade. E a Eternidade se mostrou decepcionada, disse que vocês são o grupo mais arrogante que ela já conheceu e tudo mais. Disse que cada pessoa que por ali passou deixou alguma coisa, alguma marca. Mostrou os peixinhos, os laguinhos e tudo que por ali foi construído. E aí, disse que a destruição daquela torre seria para sempre a lembrança da passagem de vocês pela Cidadela da Eternidade. A Toph abriu a porta de volta para Sigil e disse para vocês retornarem para Sigil e seguirem com as vidas de vocês lá. Seja lá o que isso signifique. E aí o Celerinho e o Griel foram falar com a Eternidade. O Griel questionou ela se a diplomacia seria algo possível para conseguir, através de pequenos passos, que em algum dia, em algum momento, se atingisse a harmonia suprema pelo primeiro método que ela disse, e não pelos outros métodos mais extremos. E ela pediu para que o Grial respondesse a própria pergunta através das experiências dele. Ele chegou à conclusão de que sim, seria possível, que uma vez ele fez uma aliança em prol de Arton com o maior inimigo dele de todos os elfos, o Tuor Ironfist. O Celerin, ele pediu desculpas por tudo que ocorreu ali e se ofereceu como um ouvinte para quando a Eternidade quisesse conversar ou precisasse de qualquer coisa, que ele estaria à disposição dela. Os dois retornaram, o Grial tirou da bolsa uma sementinha, plantou ali naquele areião que restou dos escombros da torre, e ambos partiram de volta para Sigil. Antes deles irem, porém, a Ciri estava irritada com o Murren, que tinha feito a invocação, e que estava em concentração absoluta tentando descobrir o nome do Neron. E a Ciri fez uma magia no Murren para tentar acordá-lo, não conseguiu, e aí, inconformada, ela usou uma transmutação e transformou o Murren numa salamandra. Quando isso aconteceu, as mentes dos dois se fundiram, e ambos tiveram o vislumbre do sentimento que cada um estava tendo naquele momento. Não somente isso, mas até. Quando o Celerin e o Grial chegaram, o Grial levou a Ciri porta afora, de volta para Sigil. O Celerin pegou o Murren, transformou ele de volta em meio orc. E aí vocês atravessaram o portal de volta para Sigil. Quando vocês chegaram em Sigil, foi que vocês viram a merda toda que estava acontecendo lá. Sigil tinha sido transformada numa gigantesca área de tormenta. O ambiente onde vocês estão agora, ele tá inteiro vermelho. E é um vermelho assim que oprime a luz, é uma escuridão avermelhada que confunde a visão de vocês, certo? O único que talvez tenha um pouco menos de dificuldade para enxergar nesse lugar aí, talvez seja o Griel, por conta daquilo que alguns consideram deficiência, né, mas que já se provou de grande utilidade quando vocês Estou estavam em aqui uma coisa. Lenoren. É? Que foi, Ariel? Pensei a mesma coisa. É. Pensei a mesma coisa. Você é o único que tem um pouco menos de dificuldade para distinguir as formas e notar a profundidade naquele local ali. Os demais todos têm uma dificuldade muito grande para conseguir enxergar, distinguir profundidade e formas ali, certo? Quando vocês entram nesse lugar, Você já recebe um choque mental violentíssimo por essa visão. Além desse choque que vocês têm, assim, um choque psíquico, vocês sentem os seus corpos sendo enfraquecidos, suas almas sendo enfraquecidas, tá? Todos vocês ganharam 4 níveis negativos, ou seja, paguem aquelas exaustões que tinham. Vocês têm 4 níveis negativos, o que dá penalidade de 4 em cada D20 rolado, o que subtrai 20 dos pontos de vida máximos de vocês, o que se torna uma penalidade de menos 4 no nível efetivo de conjurador para qualquer cálculo que envolva o nível de conjurador, e o que remove de vocês os 4 slots de magias mais altos que vocês possuem. Além de 4 pontos de ki e 4 pontos de feitiçaria para os monges e feiticeiros, respectivamente. Diga. Por eu ter... Por enxergar com um olho só, eu ganho metade desses... Desses... bagulho aí? Não. Isso aí não tem nada a ver com visão. Isso tem a ver com a tormenta convertendo a realidade de vocês na realidade alienígena dela. Tô ligado. Com o fato de vocês estarem respirando. Tem um lugar na ficha pra pôr esses menos 4? Tem. Deixa eu ver se tem aqui na engrenagemzinha. Tem, não precisa na engrenagemzinha, não. Global Save Modifier. Global Attack Modifier. Global Skill Modifier. Isso. É só você clicar ali e criar um penalidade da tormenta e meter um menos 4 ali. Ou só lembrar que tem menos 4 em qualquer evento que rolar. Onde pode fazer isso? Deixa eu abrir uma tem ficha. Tem 3 Global Modifier. Ataque, Skill e Save. Aí você meu tem português. Embaixo do Save and Throw, o que tá escrito? Tô procurando aqui onde tá o Save and Throw. Pera aí, vou abrir uma ficha aqui. Vou abrir a ficha do Grial aqui. -4. É muita informação que tem nesses negócios aqui, meu Deus. Calma. Calma que o meu computador é lerdo, eu cliquei na ficha, agora que abriu. Bando de proficiência. Agora não, eu clico deixei. Na ficha. Não, gente, não é na engrenagem não, vai na base. Eu tô no Global Save Modifier ali. No base, não, vai no base. Embaixo do Save and Throw. Tem uma... pra você. Ó, deixa eu tentar compartilhar a minha tela aqui com vocês, vamos ver se não vai travar tudo aqui. Nossa, como fica lerdo, gente. Mas dá uma modificada já. Estão vendo minha tela aí? Não. Olha, já deu um carinho. Olha lá, o meu já tá aplicado já. Agora vocês estão vendo minha tela? Do PSOC também. Agora sim. Tá vendo aqui, Ariel, ó? Vi. Tá vendo? Já tem até um criado ali, ó. Vou clicar aqui e colocar. Tormenta. Rolagem. Menos 4. Saquei, entendi. Tá. Aí você vai fazer. Aí você vai fazer entendi. Isso pra ataque. Fecha a engrenaginha. E, skill também. E aí você vem aqui, ó, e marca ela, ó. Então toda vez que você rolar o teste de resistência, vai estar com menos 4. Aí aqui, ó, nas perícias também tem, né? Não, perícia não tem aqui, não. Mas para jogadas de ataque, ó, modificador global de ataque. Modificador global de ataque, ó. Vou criar uma cruzinha aqui. Tormenta. Para as perícias tem sim, já. Tá embaixo 4. Das ferramentas. Ah, ferramentas, então tá. Ok. E aí marca para aplicar. Achei. Ah, aqui embaixo, é. Mas é... que coloca aí o atributo? Nossa, não coloca nada, só coloca menos 4. Modificador global de perícia. Você coloca tormenta, não, põe menos 4. É. Quer que eu faça aqui, ó? Vou fazer daqui pra vocês. Não verem. É pra criar uma nova perícia. Não, Jeff, eu acho que eu fiz, Jeff, ó. Vê se tá certo. Não, ele criou uma perícia criou nova. Uma perícia, Jeff. É o maisinho de baixo. Meu Deus, confuso. Como é que eu apago essa porra agora? Vai no cadeadinho. Cadeadinho. E clica na lixeirinha. E aí você clica na lixeirinha. Nossa, do negócio que você quer apagar. Ô, oh, desencana, gente. Anota num papel e só lembrar que tem que descontar 4 pontos. Ah, achei. É fácil. Caralho. Aí, moleque. Agora foi. Viram onde que é? Tem que marcar aqui pra selecionar. Selecionado, idiota. Aê. Ah, foi. Agora foi, beleza. Foi, né? Valeu. Beleza. Encerrei o compartilhamento da tela aqui, porque tava travando mais ainda. Beleza, vocês estão aí no meio da área de tormenta. Certo? O único desesperado com a mãe dele, que tá em perigo. E aí quando vocês chegam, vocês já são atacados por essas criaturas aqui, esses... demônios da tormenta aqui. Demônio. Esses Uctril. Tá? Que eles são umas criaturas meio insetoides. Meio crustáceas. Certo? E quando vocês olham para essas criaturas, vocês já... sentem uma náusea tomando conta do corpo de vocês. Porque essas criaturas, elas têm uma geometria estranha. Uma geometria que confunde os sentidos de vocês. Os corpos delas se dobram em ângulos impossíveis, certo? Quando vocês olham assim para a criatura e vocês torcem a cabeça assim de lado, vocês veem as costas da criatura e parece que ela está com o corpo inteiro aberto assim. Aí vocês voltam na posição, vocês veem só a parte da frente. Vocês olham para o outro lado e ao mesmo tempo que vocês veem a frente, a parte das costas, vocês veem a parte de baixo, a parte de cima também. É uma coisa completamente estranha, bizarra que vocês estão vendo. Tá? Para vocês terem uma noção disso, isso se chama geometria não euclidiana. Para vocês terem uma noçãozinha de como que é isso, imagina, já viram aquelas filmagens em 360 graus? Fotos 360 graus? E vocês já viram isso sem estar ativo, o 360 graus, que fica aquela imagem toda quebrada, que você vê de vários ângulos ao mesmo tempo? É isso que vocês veem. É dessa forma que vocês enxergam essas criaturas. E não só as criaturas. O ambiente ao redor de vocês também. Que ele está sendo inteiro corrompido e distorcido pela tormenta que está invadindo a cidade de Sigil. Essas criaturas, elas já atacam vocês imediatamente, ferindo vocês com muita facilidade, certo? E com muita força. E vocês percebem nelas que suas carapaças vermelhas, elas estão escurecidas também. Denotando que essas criaturas não são meras criaturas da tormenta, mas sim criaturas da tormenta que foram corrompidas pelo nada. Como vocês bem sabem, o nada, a tormenta se uniu ao nada, a Lisbeth, que ainda, apesar de estar... de ser um clone criado pelo nada, né, e que estava sendo controlado à distância pela própria Lisbeth, né? A Lisbeth alertou vocês disso, de que a tormenta tinha se unido ao nada. Então vocês notam, pelo formato que está a carapaça dessas criaturas, ao invés de serem seres vermelhos, eles são uma mescla de vermelho e escuridão absoluta. Quando vocês olham, vocês veem aquelas criaturas vermelhas, e aí subitamente elas são negras, assim que vocês não conseguem enxergar essas criaturas, ao distinguir elas do entorno, tá? Como se a luz se torcesse, se fosse absorvida para elas e não chegasse até vocês. Por um momento elas ficam até invisíveis. É extremamente confuso isso, certo? E isso causa confusão às suas mentes. Bom, vamos lá. Deixe-me ver uma coisa aqui, um cálculozinho rápido. Puta, meu computador não aguenta abrir uma calculadora. Ô, Jeff. Sim. Eu sou um ranger, um caçador. Eu sou acostumado a ter que me adaptar ao meu ambiente já pra sobreviver. Eu já tô acostumado a um certo nível a lidar com a tormenta. Eu já lidei com a tormenta várias vezes, já até no plano de glória eu já lidei com a tormenta já. Então não tem como fazer um teste pra ver se consigo resistir a esses efeitos da tormenta? Não. Você não lidou com a tormenta. Você foi atacado por alguns bichinhos da tormenta. Mas essa é a primeira vez que você entra numa área de tormenta. Digo mais, vocês estão na bordinha só. Beleza. Bom. Lembram-se que o efeito que estava ocorrendo onde vocês estão era um calor insuportável, tá? Que está afetando vocês. É uma onda de calor insuportável que está afetando vocês, além do ácido que está despencando sobre suas cabeças, aquele ácido que cai constantemente da chuva ácida da tormenta. Tá? Jeff, sim. Só uma pergunta. Uhum. Por eu ter treinado exatamente com a runa de fogo, eu conseguiria resistir esse calor? Ou é um calor totalmente diferente do que eu me acostumei treinando com a runa do fogo? Você treinou com a runa do fogo a usar o poder dela, canalizar o poder dela de forma destrutiva, de forma de ataque. Tá? Mas você em nenhum momento treinou pra resistir ao poder da runa. Entendeu? Mas eu treinando pra resistir à aura infernal, eu também teria que resistir. Porque ela me afetaria também, entre aspas. Mas a aura infernal é diferente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês estão querendo ficar vivo, né? Não, só pra saber de banana, mas aí eu não vou lutar. Só quero saber. Peraí, deixa eu... checar uma informação aqui só. A não ser uma pessoinha dentro de mim resolva tomar o controle. Aí outros 500. Ela ignora qualquer imunidade ou resistência à energia normal possuída por personagens e criaturas não Lefeu. Assim, um dragão negro que é normalmente imune a ácido ainda será dissolvido até os ossos caso permaneça sob a chuva ácida ou mergulhe nas águas corrosivas da tormenta. Certo, as resistências normais que vocês possuem não vão ajudar vocês nesse caso aí. Sabe, é assim, vocês estão respirando e vocês acham que vocês estão respirando ar. Só que a composição disso que vocês imaginam que seja o ar é completamente diferente do que vocês chamam de ar. É como se vocês estivessem numa zona de antimatéria, sabe? Num mundo invertido, num mundo espelho. Certo? Como se vocês estivessem mergulhados na antimatéria. E matéria em contato com antimatéria se anula. É esse o efeito que tá sobre vocês. Só que essa, entre aspas, antimatéria que tá afetando vocês, ela vem nas mais diversas formas possíveis, né? Ela vem na forma de calor, na forma de chuva ácida, na forma dos ataques, dos Lefeu. Ô Jeff, então, vendo por esse lado, eu quero fazer o seguinte. Eu consigo fazer, então, criar em volta da gente esferas de oxigênio? Com a runa da criação? É possível. Pra tentar anular esses efeitos? É possível. É possível, mas você vai criar esferas de oxigênio. Isso vai melhorar a respiração de vocês. Os outros efeitos, não. Então não adianta ter um... Tá no caminho bom. Deixa eu pensar, então. Bom, deixa eu terminar o repeteco, então. Bom, vocês estão na área de tormenta, enquanto isso, paralelamente a isso, a vocês, né, esse combate vocês estão travando, a Lisbeth, ela despertou, saindo daquele caixão, daquele sarcófago onde ela estava conectada ali à matéria escura, ao próprio vazio, à própria essência do vazio, e saindo dali, num laboratório estranho, onde experiências bizarras são realizadas, ela se deparou também com dois... Lefeu, que olharam pra ela e foram na direção dela pra atacá-la. Lisbeth, você conhece perfeitamente quem são esses Lefeu. Eles são dois Uctril. Eles são os Lefeu da casta mais baixa. São os mais lixão que tem aí. São os mais fraquinhos de todos os Lefeu. E eles vão e te atacam. E quando eles te atacam, você escuta na sua mente a voz da sua espada, que agora possui vida e inteligência própria, dizendo pra você, me empunhe e vamos matar os nossos inimigos. Imediatamente a espada é como se ela se teletransportasse para sua mão. A sua espada agora ela emite um brilho vermelho, pulsante, tá? Que lembra até como se fosse um sabre de luz vermelho de Lord Sif. É muito parecido com isso. Me corrija se eu estiver errado, gente. É, todo mundo tá meio fudido, é isso? Todo mundo tá meio fudido. Não preciso corrigir, não. Você tá certo. Oi? Não preciso corrigir, você está certo. Beleza. A gente vai jogar iniciativa? Como é que vai esse bagulho aí? Como assim, Dani, jogar iniciativa? Só continua. Tá continuando dentro do jogo, velho. Eu não tenho iniciativa. Tem sim. 37 é a sua iniciativa. O quê? Tá só na tabela do Jeff. Nessa aqui do lado não tá o meu nome, não. Então, tá só na tabela do Jeff. Por quê? Bugou? Não faço ideia. Eu não lembro desse combate. Eu acho que eu não tava nesse combate, gente. Você tava. Ligado, você. Nossa, a cena que aconteceu foi o seguinte: você voou pro alto, atacou os caras e se escondeu entre os prédios. Seu teste de furtividade foi 43 o resultado, eu tenho anotado aqui. E é isso que eu vou usar como dificuldade pra tentar localizar você. Se eu for atacar você. Bom. Uma flecha de fogo, mano. De fogo não, desculpa, de vento. De vento, exato. Sei lá. Ah, beleza. Você atacou dois Uctril aí, dois Lefeu aí, e feriu bastante eles. O Lefeu número 2 e... cadê o outro? E o Lefeu número 1. Se não me engano foram esses dois aí que o Grial feriu, que ficaram bastante feridos aí. Então me coloca no turninho de ordem, por favor. Mas você tá no turninho de ordem. Não, mas você já tá, é que só aparece pro Jeff a iniciativa. Não, pra mim tá aparecendo, tá vendo a tela. Tá vendo aqui. Celerin 34, Tormenta 20. Só tem 4. Então, mas para o Jeff tem todas. Ah. Então por que isso aqui não some da minha tela? Só você clicar no fechar aí que ele vai sumir. Sei lá. Fechar. Não tem fechar? Então deixa ele aí. Não tem. Estranho. Não sei por quê. Ignora. O que importa é que é você, Grial. Ah, eu? Então beleza. O que, que você vai fazer? Eu quero quebrar as regras, pega meu ponto heróico. Eu quero fazer o seguinte. Faz pouco tempo que a gente tá no combate, certo? Faz o quê? Um turno? Isso. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu quero usar a runa da criação uhum. pra fazer um clone meu. Uhum. Tá? Um clone perfeito meu. É claro que é um clone que vai durar só um turno, depois de um turno ele vai desaparecer. Aí eu e ele, a gente vai fazer. Cada um vai fazer duas vezes a magia. É o que eu quero fazer o seguinte, eu quero usar a runa do tempo nos meus aliados, fazendo eles. As células deles voltarem no tempo 20 segundos, 30 segundos, um minuto que seja. Pra elas se regenerarem, recuperarem a vitalidade que elas perderam no tempo que elas estão combatendo. Eu quero voltar as células deles ao ponto de partida. Deixar eles curados, fazer recuperar slot, como se nada tivesse acontecido. Voltar eles no tempo. Por que isso? Era até nessa aí, né? O Celerin, a Sieri, a Toff e o Murin. Tá, ok. Jogar. Você vai jogar um teste de runa do tempo, então. Bom, em primeiro lugar, um teste de runa da criação pra você criar um clone seu. Beleza. É... 47 é suficiente, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Nossa... Inclusive, Jeff, se quiser tirar todos os lotes de magia meu necessário pra fazer isso, sabe? Consumir coisa minha, pode consumir à vontade. O clone meu pode usar os meus recursos, entendeu? Entendi. Ele só vai me acelerar no processo. Eu vou também usar o pulso de ação. Pra eu ter ações suficientes pra fazer tudo. Ai, cadê o negócio das pedras aqui pra enxergar? Achei. Eu tava com coisa aberta agora. Tá. 47 você tirou? É. Certo, você consegue fazer seu clone. Beleza. Rola um saving throw de constituição. Agora... dificuldade 47. Vamos lá. Tá, o Jeff. Uhum. Eu consigo usar habilidades de que eu já tinha adquirido ou perco as habilidades também de níveis acima já? Por causa dos 4 níveis efetivos a menos. Porque se eu puder, eu quero usar a habilidade de Ranger que eu tenho, que é a habilidade... É, como é que chama? Deixa eu pegar aqui a ficha. Preza heróico, acho que é um negócio assim. É. Ah, deixa eu pegar aqui... Preza extraordinária, que eu peguei no 27º nível. Eu posso usar ou não posso, por causa dos 4 níveis a menos? Pode usar. Você não perde habilidades. Você perde só slot de magia, mano. Então, deixa eu vou jogar aqui. Então, eu tenho que tirar 29 no teste de sabedoria. Ai. Eu vou usar Lucky. Ah, tomar no cu. Vou usar outro Lucky. Aí, agora foi. Então agora eu posso somar mais 27 os meus testes. Agora eu vou fazer o teste de constituição. Tá. É... Teste de constituição. Qual que é a dificuldade, Jeff? 47. Eu somo metade da runa de controle, é isso, né? Eu acho que é isso. Como que é, Bredon? Você lembra quanto que eu somo no teste? Não, você soma o seu nível de runa de controle. É mais 13. Eu sei que é mais 13. Beleza. Obrigado. Cara, eu preciso anotar isso em algum lugar. Beleza, constituição mais 13. Isso já tá anotado na tabela de pedras rúnicas aqui. Mais 13... É... Passei, né? Ou não? 23, menos 4, 19... Mais quanto? Mais 13. Deus, é 59. 19 mais 13? Não, mas mais 27. Não, mais 27 não. É, 19 mais 13 deu ou falta? Falta. Não, posso... falta bastante. Falta 15, quanto? Ainda. Falta 15? Então eu coloco mais 15 aí. Sobra mais 12 ainda. Mais 15? Por que mais 15? 19 ah. Mais 13, 32. Para 47, falta 15. Não entendi. A dificuldade é 47, certo? Certo. O teste dele deu 19. Mais 13. Mais 13 da runa de controle e 32. Tá. Pra 47 falta 15. Isso. Tá, a matemática eu entendo, gente. Eu sei fazer continha. Da onde que veio esses mais 15 que eu quero saber? Da minha presença extraordinária. Eu tenho mais 27 pra usar em qualquer teste. Ah, até mais 27 então. Então não mais 15, tá. Não, mais 15, Jeff, porque eu posso usar em quantos testes eu quiser. Posso escolher a quantidade. Ah, você pode ir distribuindo? Tá, ok. Exatamente. Então me sobra ainda 12 pontos. Ah, vamos tá. Próximo. Beleza. Agora entendi. Beleza. Agora ficou claro. Beleza. Criou seu clone. Quero... Resistiu a isso. Agora faz um. Agora não. Um runa do tempo aí. São quatro runas do tempo, né? Quatro? Ou só uma? É, porque eu vou fazer magia quatro vezes, né? Uma em cada um. Ou faz uma só. Ah, sim. Não, pode fazer um pra cada um se você quiser. Aí, runa do tempo, vê aí o. Você quer voltar o quê? Uns 30 segundos? É o suficiente. Eu posso voltar até um minuto tranquilo, Jeff. É o suficiente, tipo. Faz... Já que tá combatendo é uns 20 segundos, né? Um turno, né? 6 segundos, na verdade. 2 turnos, ó. Dificuldade 31, 12 segundos, vai. Beleza. Não, pera aí. Karma. Ah, desculpa. Karma. Qual é o seu grau de afinidade com a runa do tempo? Quanto você tem? Eu tenho, acho que 18. Ah, só 18, então tem que rolar dado mesmo. 18 mais o bônus. Do total 34, mas atribuído 18. Não, mas o bônus dá quanto? Você joga D20 e soma quanto de Runa do Tempo? 37. Ah, você tem 37 de Runa do Tempo. Isso, é que então, às vezes eu esqueço. Então você não precisa jogar dado. Então você não precisa jogar dado, você vai fazer 4 testes, né, teoricamente. Você não precisa jogar dado. E aí você vai fazer 4 testes de resistência de constituição. Todos eles com dificuldade. Beleza. 31. Beleza. 4, né? Isso. E como tá dentro do seu grau de afinidade, você joga todos com vantagem. Opa, maravilha. E eu tenho mais 12 pra distribuir entre eles. Então vamos lá. 1. Mais 12. 2. Só na primeira já foi tudo. 3. 4. Opa, foi 2. Ignora o último teste aí, Jeff. Tudo bem. É... O maior foi 22. É 31, né? 31 a dificuldade. Ó, então vou fazer o seguinte, Jeff. Eu vou passar em... Eu tenho mais 12. Eu vou passar em 2 testes e falhar em 2. Eu passo nos últimos, nesses 2 aqui de baixo e falho nos 2 primeiros. Não, tá, vai tem falhar menos 4, né? Ah, verdade. Só passei em 1. Só passei em 1, Jeff. Beleza, falhei em 3. E aí? Falhou em 3? Eu... Em 3. Então você ganha 3 níveis de exaustão. Beleza. Aliás, peraí. Um é você que tá. Dois que são, é você que tá fazendo, dois é seu clone que tá fazendo, né? Sim. Então você escolhe se você falhou em 2 ou se o clone falhou em 2. Não, eu falei em 3, na verdade. Então. Quer jogar. São 4 testes: 2 seus, 2 do clone. Qual de vocês falhou duas vezes? Se eu posso escolher, foi ele. Então foi seu clone. Se quiser jogar. Se quiser ser, jogar na sorte, a gente joga na sorte. Já. Não, foi seu clone. Pronto, pronto. Foi o clone que falhou duas vezes. Aí fala pra mim uma coisa. Você fez 4... Curou 4 pessoas, né? Quem são essas 4 pessoas? Celerin, Fieri, Murren e Toff. Certo. Beleza. E aí eu ganho 1 nível de exaustão, então, é isso? Ganhar 1 nível de exaustão. Beleza. Celerin, Fieri, Murren e Toff. Seus corpos, por um momento, tá? As células parecem se regenerar. É como se o tempo regredisse, tá? Em função da runa do tempo. E vocês recuperam o estado original de vocês antes de entrarem dentro da área de tormenta. Vocês voltam um turno no passado. E vocês têm um turno aí, porque a gente considerou 2 turnos. Então vocês têm um turno que vocês não vão estar sendo afetados pela área de tormenta, beleza? Só no outro turno que a gente vai contar a penalidade pra vocês. A vida regenera também? Tudo. Vocês estão como se vocês tivessem acabado de sair do Salão da Eternidade. Tá, esse nome é legal. Tá tudo... Vai lá, filho, é hora de bilhar. Tudo full life? É. Uhum. Calma, deixa eu colocar esse full life aqui. Recupera tudo, os corpos, logo, recupera tudo, Carpa. Você voltou no tempo. O que você não gastou. Exato. Você não reparou o detalhe, né, Ariel? Mas deixa quieto, depois você vai reparar. É isso aí. Olha. Beleza. Griel, você tem mais ações? Não. Tá. Eu acho que já fiz muita coisa já. E ao concluir isso, o seu clone ele se desintegra. Beleza. Celerin. Faleceu. Ah, então, eu tinha uma ação preparada, mas agora mudou tudo. Calma aí. Tava esperando ação preparada, não lembro. Como recompensa também. Alguém mandou mensagem em algum lugar? Aqui não, no... O Ariel mandou no mid. Ah, tá. Ah, eu vou... Eu vou testar, eu vou pegar o cajado de Canedra Nota e vou meter corrente de relâmpago nesses bichinhos. Tá. Já tinha feito isso uma vez, né? Metido raio neles. É, mas calma aí, eu vou usar o poder do cajado e eu quero sentir o que tem dentro do cajado. A última vez tu viu que eu quase virei máscara, né? Como assim sentiu o que tem dentro do cajado? Porque da última vez, ele meio que conversou comigo, né? Que eu queria atingir a Toph ou não. Que eu optei por jogar só eletricidade mesmo. Quero tentar ativar o poder do nada dentro do cajado. Tá, mas de que forma você faria isso? Fly, web, fly. Up, up, and away. Escreve aí pra mim como que você vai fazer isso. Calma aí. Eu olho assim com os criaturas da tormenta. Eu falo com um cajado. É isso que você está recrutando agora? Esses seres inferiores? Vai, me mostra seu verdadeiro poder. Quero ver com quem eu estou me dando. Inabusado. Ó, intimidou o cajado, velho. Vai lá, Celerim. Um teste de intimidação ou persuasão. Você escolhe o que é melhor pra você. Dificuldade. Beleza. 35. Vamos persuadir. Eu acho que passou. Menos 4 a gente não teria, né? Por ter voltado no tempo. Ah, sim, mas é que tá, é só com um desativo real. É. Só com o bônus dele, ele já persuadiu o cajado, velho. Só com o bônus. Celerim, quando você fala isso, o cajado ele se transforma. O cajado na sua mão ele se transforma. Ele vira aquela gosma preta, se funde ao seu braço direito, tá? O seu braço direito, ele fica fundido ao cajado, e ao invés de um cajado, sai uma série de tentáculos serpenteantes, tá? Que eles ficam serpenteando, rodopiando, e apontando ali pros Lefeu que estão na sua frente. O que você faz? Eu vou usar a corrente de relâmpagos. Ok. É a magia que eu ia usar. Ok. Vai dar um de Palpatine agora. Ou David Jones, né? Não, eu vou jogar aqui só então. O negócio da magia, porque você tem que fazer um teste, né? Só vou jogar magia pra você ver como que é. Mas depois você me fala qual vai ser o dano, se vai ser esse mesmo. Nível 100, né? Nível 100? É que só, eu acho que só muda o número de alvos, deixa eu ver. Team Lightning... Não quero jogar o dado, quero ver o texto. Deixa eu ver o texto. É, só muda o número de alvos. Você vai pegar todos os bichinhos daí? Tá, você pode pegar todos os bichos aí, apesar de eles não estarem em linha, se isso for uma necessidade da magia. É, porque vai pulando de um pro outro. Se tiver algum invisível, vai pegar também. Tá, e considera esse dano dobrado, então. Tá beleza, então deixa eu jogar aqui. Maluco do céu. Então é isso aí, 89 vezes 2, 176. 176, dano elétrico. Save de destreza. Save de destreza, ainda tem um save de destreza, beleza. Ele é um nível 100. É, só muda o... Ela só muda o número de alvos quando aumenta o nível. Por que que em deu 300 de dano? É porque eu usei um mísseis mágicos. E eu usei ainda meio errado, era pra ter dado um bom. Você quer que eu role um teste só pra todos ou um pra cada um? Fala aí. Você que sabe, Jeff. Vou rolar um teste só pra todos. Se der ruim, eu rolo um pra cada um. Eu só dei um nono do dano da magia aquele dia. Pode crer. Era pra ter dado 2.700. Vamos lá, ó. Isso foi pro primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto Uctrio. Todos falharam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 35 passou? É 34? É 34, então beleza. Fica 36. Então beleza. 89 nesses dois que passaram. Tá, então o 5 e o 6 toma Bradão, 89. Você tá conseguindo dar menos 4 no seu nível de conjurador? Não. Ah, então foda-se. Então fodeu. Porque eu falo pra você somar esse mais 4, mas então deixa. Não, não, no save não muda. Nossa. Não tem como aumentar a dificuldade aí em 1 em cada um, pô. Não, mas tá bom. Tá, 5 e 6. Beleza. E todos os outros vão tomar 89 vezes 2, né? 178. Ok. Celerinho, você conseguiu matar um deles. Caraca. Boa. Esse aqui morreu. Com ação bônus, eu vou tentar dar um cantrip aqui nesse molequinho na minha frente. Aqui. Beleza. Esse molequinho na sua frente é seu filho, tá? Não, aqui ó, na minha frente é isso. Então, é isso mesmo que eu tô falando. Porque você tá com o braço sendo consumido pelo vazio, hein? E agora eu uso o cantrip. O cantrip muda alguma coisa? Ou não? Cantrip level 100. Nossa, aí complicou, hein? Como que a gente vai tocando agora? São 60. É, cada 6 níveis que sobe, né? Isto. Então, faltam 70. São 12 upgrade. Não, são... São 16 upgrades, né? Ah, não, são 100 níveis, faltam menos 70, 29. Então dá 66. É, 66 dá 11 upgrades. Então tem que somar 11 dados aqui ainda. Isso aí. Então vamos lá. Eu vou rolar primeiro o ataque, né? Porque se eu errar não mudou nada. Uhum. Acerta? Não. Então tá de boa. Então tá de boa. Tá, legal. Você desperta o poder adormecido, a consciência adormecida do vazio dentro do cajado. Ele se metamorfoseia, envolve sua mão, começa a absorver sua mão e começa a se fundir ao seu corpo, à sua mente e à sua alma, Celerinho. Isso potencializa o poder da sua magia, dispara uma magia extremamente poderosa ali, consegue vitimar um dos Lefeu, que ele despenca no chão ali, a carcaça dele calcinada pela eletricidade, né, fustigada por aquela faísca poderosíssima. Você dispara ainda um raio em outro deles, mas não consegue ferir ele, porque ele consegue se esquivar assim, e você dispara o raio, a impressão que você tem é que o raio se torce ao redor do corpo dele, tá? Como se o espaço ao redor dele não fosse algo linear, como se fosse curvo, tá? E quando você dispara esse raio ele se perde, né, naquela escuridão avermelhada e desaparece do seu campo de visão. E aí você vai sentindo uma dor, um frio no seu braço, conforme aquele negócio ele vai avançando assim, envolvendo o seu braço cada vez mais. Joga um saving throw de constituição, dificuldade 35. Deixa eu tirar aqui, ó. Ok. Eu vou gastar uma inspiração. Jogar com vantagem. Tá. É. Não deu. Não deu? Falhou? Uhum. Qual era a dificuldade? 35. 35. Não pode adicionar dado? Ok, 35. Marca aí, você tem uma falha. Tenta não falhar duas vezes, mais duas vezes nesse teste, tá? Tá, eu vou marcar aqui no teste de morte, só pra ficar. Isso, lembrando. Marca no teste de morte. Todo final de turno você vai rerolar esse teste aí. Bem apropriado, né? Um pouquinho. Tá. Um dos Uktiru tomba, o corpo dele todo chamuscante ali pela eletricidade. E vocês veem o Celerinho ali sendo absorvido pelo cajado. Vai, Toff. Eu já. É, você. Eu dou um passo aqui pro lado. Tá. Uhum. Como que tá a situação do grupo no geral, no quesito emocional? Todo mundo tá realmente abalado com isso daí, ou a galera tá de boa? Ah, é verdade, né? Quem tinha falhado no teste semana passada? No teste de sabedoria, de sanidade, eu né? Eu falei. Você falhou, né, Toff? Eu também. O Murin também? Tá. Eu não lembro. Eu já me fudi em várias coisas. Eu tava parecendo um boneco de posto. Toff e Murin, criem na ficha de vocês aí, na direita, coluna da direita aí, na ficha principal, tá? Coluna da direita tem ali os recursos, a munição. Tá? Recursos extras. Cria um negocinho ali chamado insanidade e coloca 10 pontos ali. Isso não teria saído com o que o Griel fez? Sim, verdade. Verdade. Bem lembrado. Ah, então. Por enquanto, sim. É, por enquanto. Próximo turno nós se fode de novo, Toff. É. Não, mas a gente tem que rolar de novo, né? É, vamos rolar de novo. O Griel ele conseguiu dar uma segunda chance pra vocês. Como se vocês tivessem entrado nesse lugar aí dois turnos depois. Mas cria todo mundo ali um quadradinho em sanidade pra vocês controlarem esses valores aí. Eu não acho que onde você falou que é? Na direita, tem recursos. Acho que farmas. É, success, failures, death saves, exaustão. Baixa ali do histórico do personagem, com personalidade direito, ideal, os bonds, aí tem flaws. Ah, o meu tem que ir ali. Isso, aí tem que ir, mais um. Isso. Tá. Cria mais um e chama esse mais um de insanidade. Conforme vocês forem falhando nesses testes aí de sabedoria pra resistir à insanidade da tormenta, vocês vão ganhando pontos de insanidade e vão ficando maluquinhos. Mais. Só que aí não é o maluquinho que vocês controlam, é o maluquinho que eu controlo. Então beleza, Toff. Então, bom, você tá saindo de perto dos caras, vou dar ataque de oportunidade em você. 2 ainda. Meu bônus de ataque 37. Tem te acerta? Não tem? Ah, é, tem a porcentagem. Né, tem a porcentagem. Jeff, eu só esqueci de rolar o sopro no meu turno, é só isso. Estão ouvindo aí? Carregou. Porra! Tá ouvindo? Alô, som. Estamos ouvindo. Alô. Ah, porcentagem do Lefeu número 5. 53, acertou já. Então não preciso rolar pro Lefeu número 6, certo? A jogada de ataque contra mim foi com desvantagem e a porcentagem, já? Eu joguei a porcentagem e deu 53. Ah, beleza, acertou. Então acerta. 44 tá certo? 44 também. Acerta também? Acerto. Então tá, então vamos rolar o dano aqui do primeiro. 3d10 mais 30, dano cortante mágico. E o segundo, 3d10 mais 30 também, cortante mágico. Ô, caramba. 4, tomei menos 47. Eu tomei 0 de dano? Não. 10. Não, esse segundo registro é errado. Não, tá falando de tem mesmo. Lugar errado. 47 mais 46 é o dano que você toma, dos dois ataques de oportunidade. Tá. Então esses dois aqui, eles gastaram reação deles. É cortante mágico, não tem resistência nenhuma de nada. 93. Eu tenho anão mágico. Ah. O que, que é o símbolo da reação aqui? Nenhum. Vou botar uma bandeirinha aqui pra saber que os caras gastaram a reação. Cadê? Black Flag. Bom, vai lá, Toff, me diz sua ação. É, eu quero saber como que tá a condição mental do meu grupo. Eu faço um breve scan com o meu único olho neles pra ver como eles estão abalados emocionalmente e se isso tá trazendo alguma característica física em relação a isso. Ou se eles estão de boa com o que tá acontecendo. Todo mundo de boa? Bom, depende, né? Joga um teste de percepção. Dificuldade... Hã? De boa, não. O Murray, ele vê o Murray completamente abalado emocionalmente. Calma. Deixa o cara rolar o... Bom, não precisa rolar o teste. O Murray já narrou. Tá todo mundo de boa, menos o Murray, que tá completamente abalado psicologicamente. Tá até meio cabisbaixo ali, meio largado pelos cantos. Rabinho entre as pernas. Cara meio querendo se suicidar. Ele tá com depressão, quase suicídio. Pesado. Suponho que eu não saiba o motivo. Eu posso acreditar que foi alguma coisa ou simplesmente o cara só cansou? Não é cansaço não, é psicológico. Não. Cansou não de cansaço físico. Tipo assim, o cara simplesmente cansou. Tipo, beleza, vou me entregar. É, desistiu, tipo, ele tá falando... Meio isso. Vocês estão passando por muita coisa e essa impressão que você tem que o Murray, depois dos últimos momentos, ele não tá mais aguentando, não tá mais conseguindo. Entendi. Eu tô bem aqui no centro, certo? Eu não consigo medir, mas eu acredito que nesse quadrado aqui que eu vou piscar e esse quadrado aqui que tá, dá 6 metros certinho, não dá? Não vi você piscando. Eu não... Ó, aqui e aqui. Dá 6 metros, né? Dá. Ué, por que, que a régua de vocês tá em feet? No meu dá 10 feet aqui, mano. Não sei se é 10 feet dá exatamente 3 metros. Se for o quadrado que tá o Lefeu. Acredito que foi onde ele piscou. A bola de fogo, ela é 6 metros, não é? Bola de fogo é 6 metros de raio, 12 de diâmetro. Então ela vai pegar certinho aqui, certo? Aliás, ela vai pegar um pouquinho pra baixo ainda. Você joga, porque aqui ela pega todo mundo, ó. Você jogar lá. Aqui ela pega os dois, ó. Você é não é, Tota? Sim. Joga aqui, ó. Você pode tirar a gente do dano como sendo invocador. Sim, eu tô ligado. Joga no meio da gente, então. Eu olho essa cena do Murray totalmente desgostoso de tanto acontecendo. Olho pro resto do grupo, totalmente, como você disse, inabalado. Normal, como se estivesse acontecendo nada. Mas eu padeço da situação do Murray, entro em fúria e falo: hoje não é o dia que a gente vai morrer. Ainda temos muito para triunfar nesse mundo. O universo nos conhecerá. E explodo uma bola de obliteração, já. Bem aqui. Eu como centro. Ok. No caso, a bola de fogo, tá? Transformada em dano obliterante, pegando certo. Só meus inimigos. Porque eu tenho o talento de... Né, metamagia, né? Metamagia de moldar ela. De moldar magia. Eu posso demorar. De enfim. Você entendeu o que era, entendeu? Então tá bom. E eu quero maximizar o dano, multiplicar ele e duplicar a magia, que é os três talentos que eu tenho, tá? Tá. Aí vai matar todo mundo perto. Não, vai matar os bichos. Ah, que droga. É louco. O dano da bola de fogo é D6, né? Então passa a ser D8, né? Isso. Quanto que é, Gui? O máximo? Você quer jogar de nível quanto? Não, é dano máximo ela. Eu tenho nível pra escolher. Mas que nível? Nível 3 é 8 dados, aí vamos me dando um por nível. Não, eu quero jogar de nível 5. Vai ser 10 dados. 10 dados. 80 de dano. 80 de dano. Eu vou duplicar ela, então vai ser duas bolas de obliteração. Então seria 160. Mais metade desse dano. Mais 80. Mais 80. Então 240 de dano. Isso aí. Dano obliterante. A hora que eu... Isso. A hora que eu termino, já. Destreza pra eles. Oi? Teve de destreza pra eles. É, no caso subiu. Não muda, né? 32 normal. Isso. Ô, Gé. Uhum. Quando eu termino de fazer essa magia, eu só fecho o olho. Meu uhum. único olho, né? Certo. Então onde que você vai explodir mesmo? Eu vou ser a... Você vai ser o centro. É isso. Dano obliterante. Como se tivesse esse bagulho de Ki do Dragon Ball, que o cara estoura o Ki. Mais ou menos. Certo. Aham. Quanto de dano total? 240. Você tem que fazer dois pra tipo, tentar matar uma Jimbo, mano. Não ouvi o que vocês falaram aí. 240. Dois save throw. Ah, o save throw. Sim. Dois? Por que são dois? São duas bolas de fogo. Ah, são duas. Ah, é. Mas tá, é duplicada. Já volto, galera. É save de destreza, né? Aham. Uhum. Tá, barra roll 12d20. Eu tenho mais 16 aqui no destreza. Qual que é a dificuldade? É 32, Di? Uhum. Todo teste 16 ou mais no dado já me passa, né? É. Desconsidera os últimos dois testes, porque eu rolei 6, mas só tem 5 bichos vivos. Tá, então passou em 5. Um, dois, três, quatro, 5 testes. Vamos lá, o trio número 1 falhou, número 2 passou nos 2, número 3 passou em 1, número 4 passou em 1, número 5 passou Voltei. Em 1. Passou por quantos? É, passou acho que em 3. Um passou por 1 passou por 2... E outros passaram por 4. É. Eu quero gastar um ponto heróico e adicionar um D6 de dificuldade. Posso? Pode. Eu quero fazer isso. Vai tirar um de eu novo, hein? Vai tomar no seu cu. Sempre tira 2, vai tirar 2 de novo. Barra R, 1D6. Vai, planeta. Ô, bosta, amor, se barra, quiser pegar suas 3 cartinhas aí pelos 20. Vai, planeta. É verdade, ah, é, tá, eu tenho 3 cartinhas, muito obrigado. Só os 20 passaram, Jeff. Só 3 passou, Jeff. 3. A não ser que você gaste um ponto heróico aí. Pra... Peraí, que eu vou ver minhas cartinhas aqui, rapaz. Ah, é verdade, tem essas merdas de cartinha. Tá, ok, já vi minhas cartas. Então vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Tipo, dá 35 agora. E 5. 2, 3, 4. O terceiro, o quarto e o quinto. Então, 1. Então, oh, por que que esse aqui fugiu o número dele? Tem dois Uctrio aqui que estão sem número, caramba. Dois estão com número repetido. Tá, o 3, 4 e 5. Um falhou. 3 aqui. 4 aqui. Pô, não é pra que clicar aí, porra. Dano obliterante. 240 vai dar 120, certo? Tá, ok. O dano obliterante não seria dobrado neles? Esse não, por quê? Semana passada você falou que era. Inclusive agora o Guidão dano obliterante foi dobrado. Eu falei que era obliterante? Sim. Falou que a Tamiris deu o bagulho obliterante no cara. Por isso que eu acabei de falar que minha bola de fogo eu transformava ela em obliterante. Se fosse pra curar eles, eu não faria isso, obviamente. Mas era dano obliterante ou era dano porque ela tava usando as runas? Não, dano obliterante. Obliterante. Tá bom. Você nem vê, hein, Jeff? Você pode ter mudado isso da semana passada pra essa, como você mudou a parada da tormenta. Se você mudou, não tem problema. É, isso sim, com certeza. Sendo justo contigo e com os demais do grupo, eu tô usando dano obliterante justamente pelo motivo de que ele daria dano dobrado e essas criaturas... A fraqueza dos bichos. Da tormenta, elas são vulneráveis a esse dano. Eu só me aproveitei dessa situação, beleza? Mas se você falar, não, a partir de agora vai curar elas. Beleza. Não tem problema nenhum. É errando e se fuder. Você explode aquela esfera negra de energia obliterante e aí quando ela se dissipa, vocês olham ao redor e vocês não veem mais os Lefeu que estavam atacando vocês. Vocês não veem mais uma porção volumosa do chão abaixo da Toph. Ficando assim apenas pequenas colunas de solo emergindo assim de um buraco que se formou onde a Toph explodiu essa esfera obliterante. Tá, algumas colunas que vêm assim do buraco que sustentam os corpos de cada um de vocês que estão ali. Da Toph, Celerin, Ciere, Murren e do Único. Tá? Vocês estão em pé de umas coluninhas ali de rocha que vem do buraco ali. E um buraco 3 metros para... 3 não, 6 metros abaixo da Toph ali. Aquele buracão. E vocês em pé em cima desses pilarezinhos aí. Nenhum sinal dos Lefeus que estavam ali. O que vocês vão fazer? Já tá bom, né? Agora pode sair do meu braço. E vou tirar o cajado. Qual que é o diâmetro dos pilar? O diâmetro dos pilar é do tamanho do seu corpo, no máximo. É que o Murro vai ter que ajoelhar e... O Murro vai ficar ajoelhado. Beleza, de boa fazer isso. Meio que como se ele estivesse chorando. E mal por tudo que aconteceu. Ok. Vou virar assim e vou falar assim, Único, você sabe onde sua mãe tá? O Único responde pra você. Eu sei como é que é o lugar. Eu sei até chegar mais ou menos lá. Eu sei que é uma torre. Mas eu não sinto mais a presença dela. Alguma coisa aconteceu com minha mãe. Você consegue nos levar até lá? Consigo. Embora eu acho que não seja uma boa ideia. Olhem lá. E aí ele aponta assim, exatamente no centro, no epicentro daquela nuvem de tormenta que se forma, de onde chovem Lefeus o tempo todo. Um ponto onde a Dama da Dor fica atacando constantemente com seus tentáculos, e cada ataque que ela dá, ela vai vitimando os Lefeu. Ele fala, exatamente lá naquele meio. É uma torre que fica pra lá. Puta que pariu. Vamos fazer assim, eu levo vocês e vocês pegam a Lisbeth, seja ela viva ou ela morta, pode ser? Como assim? Pode ser. Explica seu plano. Celerinho, esse negócio no seu braço. Eu vou levar vocês até lá. Eu vou meio que bloquear as criaturas por um tempo, porque vocês não vão sofrer os danos. Pessoal, só eu tô sentindo o vazio aqui de novo? Não, eu já tentei tirar, mas ele não ouviu. Não ouviu? Foi a primeira ação que eu fiz na hora que acabou o combate. Só um momentinho, Celerinho. Eu vou tentar só desfazer o cajado da mão. Antes de fazer isso, eu tô meio cansado, não tem como me recuperar, não? Deu uma. Bom. Quem quiser usar tocar o cajado em você, eu não consigo. Não, mas alguém não tem uma magiazinha pra dar um up? O cara que tem essa magiazinha saiu do grupo. Basicamente. Não, depende do que ele quer fazer. Ele quer uma... Tirar exaustão, ele quer. Isso, só que eu não quero falar. Exaustão maior, é isso que ele quer. Só chega aqui, então. Cheguei. Tô pronto, aqui, ó. Cheguei. Calma, calma. Outra mão. Calma. Toca quando você quiser. Calma aí que magia de cura é diferente da tormenta, calma, parça. Calma aí. Toph fez a sua ação. ser e qual é a sua ação? Falou pro grupo que vai fazer isso? Falei pro grupo que vou fazer isso. Aí eu vou pular até onde o Muren tá. Aham. Uhum. Ali, né? Vou pôr a mão no ombro dele. Eu falo assim, Muren, eu sei o que você tá passando. Só que se você parar de lutar agora, não vai ter mais ninguém pra lutar por eles. Então eu sugiro que você se levante e cuide deles como ela pediu pra você. Ok. Né? Aí eu vou virar pra galera e falar assim, ó. Vou sair dali do buraco e falar assim, ó. A hora que vocês estiverem prontos, eu levo vocês pra lá. Certo. Beleza. Pode dormir, tá bem? Vai. Ciri, já que você foi a última agir aí, você vai jogar pra mim 3d100. Separado. 3d100? Isto. Trinta e cinco, onze, setenta e sete. Vixe. Vixe. Muita treta, vixe. Siri. Oi. Você vai jogar pra mim 1, 2, 3. Três dados, quaisquer dados que você quiser. Resultado par é bom, resultado ímpar é ruim. Par é bom, ímpar é ruim? Isto. Jogadora de storyteller. Foi um ruim só. Primeiro foi bom. Ok. Segundo foi ruim. Ok. É, na verdade eram só dois. Eram só dois dados. Quando você dará o terceiro resultado. Tudo bem. Beleza. Bom, quando você toca no Muren, no ombro dele, e aí você fala, eu vou ficar aguardando aqui quando todos estiverem prontos, e aí você vai pra se afastar, uma coisa estranha acontece com você. Todos vocês visualizam isso. E assim é bizarro o que acontece. Primeiro, a Sierra ela cresce. O tamanho dela aumenta violentamente. A Sierra agora tem 3 metros de altura. E aí vocês se surpreendem disso e vocês todos escorregam para fora dos pilarzinhos onde vocês estão e quase despencam deles. Vocês também aumentam e tem 3 metros de altura cada um de vocês. Segundo, quando você tá se afastando do Muren, Siri, você se sente mais lenta, tá? Seu deslocamento ele é reduzido à metade. Okay. O de todos vocês. E aí, conforme você vai se afastando do Muren ali, você que é grande pra caramba, tá? Você percebe que seus braços, eles se alongam e alcançam 4 metros e meio de comprimento. Caralho, que da hora. É, todos vocês percebem que seus membros estão desproporcionalmente grandes. Aumentaram uma categoria de tamanho. Deslocamento caiu pela metade. E o alcance natural de vocês agora é 4 metros e meio. Beleza. Tá. Vocês olham ao redor e percebem que os demais, eles estão borrados, tá? Como se eles estivessem sob efeito daquela magia nublar, sabe? Uhum. Vocês olham, todos os demais é como se eles estivessem assim. As imagens dos seus companheiros estão borradas. E vocês sofrem um fiasco de teletransporte. Entendendo nada. É efeito da área de tormenta isso aí. Ah, tá. Pera só um segundo, preciso pegar um livro aqui. Galera, vou pegar o almoço pra mim, em 2 minutos já vem. Caralho, almoço às 5h30 da tarde. Claro, mano, eu fui dormir 7 horas da manhã. O que foi? É 3D10, Jeff. 3D10? Só isso? Uhum. Então tá. Então beleza. Então vou jogar 3D10 aqui pra ferrar vocês. É daninho que vocês vão tomar. Dano ponto. Não tem tipo esse dano. 19 pontos de dano vocês tomam. O que vocês veem é o seguinte. As imagens de vocês todas... As imagens de vocês borradas, tá? E aí, subitamente, as imagens de vocês desaparecem, tá? O ambiente ao redor desaparece. Vocês vêm e estão em pontos diferentes, pontos aleatórios da cidade, e voltam instantaneamente para o local que vocês estão, só que vocês voltam, assim, sofrendo impacto, como se vocês caíssem, como se vocês se chocassem com alguma coisa. E aí, isso representa esse dano que vocês sofrem. E mais um dano de um ponto de dano de ácido vocês podem tomar. Mais um de ácido? Mais um ponto de dano de ácido, tá? Então 20 pontos de dano no total. Esse ácido não tem resistência, não tem imunidade, porque é o ácido da tormenta, certo? Menos um. Murin, quando a Sierra ela toca no seu corpo e te dá essa mensagem, qual que vai ser a sua reação? Tá, o Murray vai ficar pelo menos um tempo parado, tentando assimilar tudo que a Cassie falou pra ele. E aí vai ser meio que assim, tipo, tudo isso que tá acontecendo vai ser meio que automático. Então, tipo assim, a hora que acontece o negócio do gigantismo, que a gente começa a crescer, o Murray vai começar a assimilar tudo e querer se levantar. Então ele vai pôr a mão no chão com mão fechada, surrando o chão, meio que tipo... Ele estivesse bravo com ele mesmo e ele teria que ter forças para se levantar e seguir em frente. Uhum. Então ele meio que ele vai destruir aquele pilar que ele tá. Certo. Que é crítica do peso, do tamanho dele e questão a força também. Ele vai. Isso ele vai se levantar e tentando criar forças, mas o semblante dele é tipo assim: ele se levanta, ele vai lutar, mas ele tá com aquele semblante fechado ainda, com aquela cara de. Aquele olhar baixo ainda, ele tá com o olhar baixo, não tá com aquele olhar vibrante como ele fica quando ele tá batalhando, ele tá fazendo o que ele gosta de fazer. Beleza. Ele tá com o olhar baixo. Ok. Você se levanta então e despenca aquele pilar. Você cai junto com ele, tá lá no fundo do buraco e você vai se levantando no meio daqueles escombros, daquela poeira, tá? Aquela chuva ácida, inclemente, caindo sobre o seu corpo. Tá? O Murin ele se levanta, mas o rosto dele... Não se levanta, continua ainda meio cabisbaixo. Tá. Beleza. Quero só saber o que vocês vão querer fazer a partir de agora. Tá? Porque... Vocês já vão começar a sofrer efeitos da tormenta de novo. E aí, vamos lá. Griel, qual que é aquela ação que você ia fazer? Pediu ajuda... Não sei o que ação pra fazer. A gente vai atrás da Lisbeth, não vai? Pra poder ir embora daqui? Não, você tava pedindo ajuda e tava indo na direção do Celerim, né? É, pra curar uma exaustão. Certo, bom. O Celerim fazer. Certo, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês vão sofrer os 4 níveis negativos novamente. E cada um de vocês vai jogar um saving throw de sabedoria. Eita porra. Sabedoria. O save é antes ou depois dos níveis negativos? Pode ser depois. Qual que é a dificuldade? Karma, tô caçando aqui. A gente toma o debuff primeiro e depois faz o teste, né? Peraí que eu vou achar a dificuldade agora. 12, isso que é 12. Você tá rindo, cuzão. Puta que eu parei. Tossando. Tá vendo? Nem 12 resolve. O 12 não resolve mais. Dificuldade 10. Que foi? Dificuldade 10, né? Ajuda nós. É, facinho. É, facinho. Dificuldade 15. Eu falei pro que falharam? Eu não quero que você falar 5. Quem falou por um foi eu. Mas eu vou jogar o... Anota aí, são 7 pontos de insanidade que vocês ganham. Porra, que rolagem ruim. Quem falhou? Eu joguei meu ponto heróico aqui pra passar. Beleza, quem falhou é isso aí, 7 pontos de insanidade. Beleza, tô com 7 pontos de sanidade. Tá. Voltei. Voltou? Quem que falou? O Griel e o Murren? Não, joga um só o Murren. Só o Murren falhou? Então, Murren, joga um D100. Joga um D100. Setenta e um. Vou trocar o dado aqui que tá ruim de vir. Tá mesmo? Beleza. Ok, já sei o que acontece com o Murren aqui. Ô Murren, joga aí um outro dado aí pra mim, vai, faz favor. Qual? Qualquer um? Não, qualquer um. O que eu quero, caramba. Um D10, por favor. Ok. Beleza. Tá. Griel, então, vai até o Celerim. Griel tá estranhamente grande. Certo? E vocês já sofrendo esses efeitos da tormenta. Celerim. Que foi? Vou procurar meu cansaço aqui, cara. Tá foda. Tô vendo que o Lula vai virar um biscoito do Xerec para sempre. E você tá bem de saúde? Ou tá ferido? Eu tudo bem, é que a barrinha ficou com 4 mil aqui, na verdade. Tá ok. Porque alguma coisa a gente pode fazer tirando da cura, né? Não, tá tranquilo. Tá, beleza. Foi só o bug visual mesmo. Toca aqui nesse outro braço. Beleza. Oh. Eu tenho uma restauração maior. Valeu. Vamos lá, então, onde ele vai buscar a Lilith? Não quero ficar muito perto não, gente, tá? Não tá legal não, tá bom não. Tá tentando curar o Grião? É, eu tô tirando a exaustão dele, né? Não é de que forma? Cura isso. De que forma? É só... com magia. Restauração maior. Tá, joga um D100, tem 50% de chance de falha. 50 ou menos, falhou. Númerozinho pares falha, números pares passou. Aí se falhar, ganha exaustão. Uia, por pouco, hein? Ok, consegue remover a exaustão dele. Tá. Tá. Vamos seguindo aí com a Liz. Eu preciso primeiro resolver isso. E eu fico mexendo aqui no meu outro braço pra tirar o cajado. O cajado está grudado no seu braço. Te dominando cada vez mais. Você fez a cura no Grial, joga outro save em Frodo e Constituição. Não, mas eu fiz com um cajado, por isso que eu falei, toca no meu outro braço. Não, tudo bem. Ele tá avançando, tá te englobando ali, te engolfando, tentando te absorver. Ah, tá. Tô cheio aqui, né? Vou gastar mais um aqui, vou falar com vantagem. Yeah. Pode o cajado Pedro fala com a gente. Oi, Dino. Vou com o cajado de novo. Tá rindo que eu tô procurando o microfone, né? Uhum. Deixa eu perguntar. Como que eu separaria um membro de uma pessoa? Tipo, eu teria que dar um dano suficiente pra isso? Eu corto. Meu braço é normal, se precisar. Dá um dano dele, nele num único golpe com... Se ele não resistir, né? Não ficar se movendo muito. Tirar um quinto dos pontos de vida dele, você decepa o membro. Gente. Achou, filha da puta. Só descer esse braço dele que é o que tem o negócio... Eu abro o olho novamente. Olho pro Griel. Olho pro Celerinho. Olho pro Griel. Gabriel, desceu pro braço do Serim, agora. Mas, gente... Calma aí! O extremo é esse, galera, porra! Celerinho, estica o braço aí. Morde aqui. Não, eu tô usando resistência lendária lá no teste. Hã? Eu tô usando minha resistência lendária pra passar no teste. Eu consigo recuperar seu braço, Celerinho. A gente tá sem tempo nenhum pra isso. Ah, eu também consigo. Então, por favor, apresse. Então vai, enquanto eu faço o alongamento aqui, você resolve aí, vai. 3, resolve aí. Nessa área. Eu passei no teste. Vocês usam essa magia de regeneração. Você disse que algumas pessoas já morreram e tudo mais, né? Devido aos ataques dos Lefeus, né? Como é que é? Você disse na semana passada que algumas pessoas já morreram, né? Devido aos ataques dos Lefeus por aí, né? Algumas? É. Tipo, a gente chegou e já entrou em combate, mas. Muitas. Muitas pessoas. Já morreram. Tá. Muitas pessoas. Ok. Muitas pessoas. Próximo... Vocês olham ao redor, tá? Tem gente caída aos montes pela cidade. Vocês veem ao longe, assim, Lefeu passando. Tá perseguindo um ou outro que tá ali lutando pra sobreviver, matando essas pessoas. Ao longe, a uns dois quarteirões dali de onde vocês estão, vocês veem um cara, ele fugindo, ele correndo, tá? E aí vocês veem um monte de setas assim, atingindo as costas dele, o cara ali cai no chão, o ácido corroendo ele, ele vai rastejando em direção a uma porta, tá? Totalmente destroçado ele tá, ele vai rastejando em direção a uma porta, ele enfia a mão trêmula assim num bolso de uma camisa, tá? Ele puxa um objeto, certo? Quando vocês veem o objeto que ele puxa, é uma esfera de um cristal esverdeado, tá? Que começa a soltar, expelir fumaça conforme a chuva ácida vai caindo sobre aquilo, tá? E ele vai na direção da porta e ele aproxima aquela esfera daquela porta. Quando ele aproxima a esfera, a porta ela se transforma num portal. E aí ele começa a se rastejar para atravessar o portal. E aí vocês veem um Lefeu, um insetoide alado, tá? Cujas cujos membros são como se fossem espadas, lâminas, extremamente afiadas, vindo voando, atravessando a rua, pousa sobre o cara, fincando quatro lâminas assim nas costas do cara. Mata o cara. Tá? E aí o Lefeu, ele olha assim, com curiosidade pro portal, e o atravessa. Ô, oh, caralho. É... Bom, então, né, vamos logo aí, Silêncio. Ou você tira esse negócio logo aí, ou a gente vai demorar mais ainda. Eu vou me aproximando perto de algum corpo que esteja ali próximo mesmo. É. É, me abaixo, pego um pedaço das vestes dessa pessoa e coloco como se fosse uma bandana na minha cabeça, pra cobrir os meus olhos, na altura dos olhos. Cobrindo os olhos? Amor, eu vou fazer... Sim. Ah, ok. Cobrindo o olho, o olho que ele não tem olho. Beleza, Toff. Não, cobrindo os olhos. Eu andava assim antes com a minha bandana. Ah, tá. Você vai ficar... Voltei a enxergar, só que agora eu já não quero mais. Já vi o suficiente. Vai virar um estudante. Volto a cobrir os olhos. Quer dizer, o olho. Ok. Ok, beleza. Tá, vamos resolver essa questão do Celerinho, primeiro de tudo. Sim. Posso tentar ajudar ele? Pode. Quero saber o que vocês vão fazer. Eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com o Báculo. Engravidar alguém? Não. Não, isso foi o Celerinho que fez, não fui eu não. Ah, verdade. Vou usar a runa da mente aqui. Tá. Nossa, que ruim. Que péssimo. Não consegue. 17, tinha que ser péssimo. Tô achando que eu vou rerolar isso aqui, peraí. Vou gastar meu ponto aqui mesmo e foda-se. Melhorou. Não tá nossa mais? Não serve. Ainda assim falhou. Já vai talvez ajudar o Celerinho pro que ele tá fazendo. Nossa. Que eco que deu? Deu mesmo, hein? Caralho. Tá. Celer, você fica tentando entrar na mente do cajado que tá envolvendo o braço do Celerim e tentando fazer com que ele se lembre da forma do cajado e que ele aceite que aquela agora é a forma real dele. E só que você tenta penetrar na mente do cajado, mas não consegue. Uhum. E aí? Beleza. E aí, o que vocês vão fazer? Aqui no save de constituição eu passei, Jeff. O que, que mudou? Por enquanto não mudou nada. Você tá conseguindo resistir ali. O cajado ali bem devagarinho envolvendo você e você resistindo, né, à corrupção do vazio. Eu vou falar assim, ó. Ô Toff, Griel, me ajudem aqui com a ronda da mente pra gente tentar voltar esse cajado ao que ele era. Todo mundo menos um PV de ácido. Você não tem, Ariel? Não. Tem, não tem, então. Tem, controle. Vou tentar fazer um... Ô, Jeff, qual que é a minha situação por estar... Por a minha sanidade? Eu consigo, tipo... Eu tô meio bobão. Eu virei um grunt. Não, você não tá bobão. Sua mente, ela tá funcionando perfeitamente. Você consegue olhar tudo ao redor, perceber, raciocinar normalmente. Tá, não tá afetando aí na minha mente ainda a minha sanidade. Aparentemente não. Tá, eu vou me aproximando do Celerim, né? Eu tô saindo do buraco ali. E com a runa do fogo, eu vou tentando... esquentar ali pra ver se a... se aquela gosma envolvendo o braço dele começa a se soltar e cair no chão. Com o poder da runa do fogo. Vou pôr a runa ali pra... né? Esquentando o corpo, o braço dele pra... o negócio cair. Tá bom. Vai tentar destruir o cajado. Não destruir, eu não vou incinerar a ponto dela começar a... a queimar e se autodestruir. É como se ela fosse... ele quer tipo, regredir o avanço dela. Eu quero regredir como se, tipo assim, se eu estivesse num calor que ela não conseguiria suportar e ela queria sair daquele lugar. Tá intimidando só o cajado. Isso, pra ele sair daquele lugar que ela tá. E aí ela quer sair fora do calor. Eu quero ajudar a Cia, ele com a runa da mente pra poder ser mais oprimir mais o cajado. Tá, beleza. Vamos fazer então dessa forma. Já que você vai ajudar a Ciere, Toff. Deixa eu olhar aqui como é que foi que a gente fez pra quando duas pessoas estão trabalhando juntas. É, você dava metade do dado que a gente tem. Metade do grau de treino. É isto. Isso. Suponho que a Ciere tenha mais do que eu de treinamento, deixa eu ver. A mente eu tenho... cadê? Runa da mente. Eu tenho 20. Quantos tem, o Ciere? O meu tá 24. Então você ganha no caso mais 10. Eu vou aproveitar isso, que eles estão tentando tipo, confundir a acabamento do cajado pra fazer ele se desprender do braço. Com a runa do fogo. Sentindo tipo, como se fosse um calor sufocante que ele não conseguiria permanecer no local. Quer que eu jogue de novo a runa da mente, amor? Ou você quer deixar esse resultado aí só acrescentar os 10 do dia? Não, peraí. Pera um pouquinho só. Vai acrescentar só esses 10. Tá? O Murin tá lá com o fogo também, né? Uhum. Quanto você tá usando a sua runa de fogo nessa ação, Murin? Espera aí, rapidão. Quero saber se você vai usar dentro do que você controla, se você vai rolar dado. Eu vou rolar dado. Vai rolar? Beleza. Eu gosto quando as pessoas rolam dado. Peraí, uma perguntinha. Eu, com a experiência usando a runa, eu saberia o ponto de incineração? Tipo, se eu usar o limite a mais desse ponto, ela vai incinerar o cajado? Joga um teste de arcanismo. Eita, lá. Dificuldade 35. É, tá um bandido. Ó, vou usar um pouco de inspiração. Vou jogar com vantagem. Se alguém puder deletar o ponto aí. Tira 10. Então. Vantagem. Deixa eu botar um menos 4 aqui de atormento. Cadê arcana? É, só 20 natural. Eu passaria só com 20 natural. Nem com 20, não ia dar 35 não. Ah, é. essa skill não tem crítico. Não tem crítico. Não, amor, você não sabe qual que é o ponto seguro ali pra você parar de soltar fogo ali sem desintegrar o cajado. Tá, então eu vou usar no limite, achando que o limite seria o suficiente pra não desintegrar. Dentro do seu limite, você diz, dentro daquilo que você domina. É. Isso, usar 24 pontos, é o que eu tenho. Beleza. Tá. Siri, então, deu quanto o total de runa da mente da Siri com a ajuda da Toph e a ajuda do Murin agora? Sim. Tá muda, Siri. O Murin deu quanto? 38, 48. Murin deu 12. 12. 60. 60. Assim, onde tá grudado no braço do Celerim, tá, que tá avançando assim, pouco a pouco, quando o Murin joga o fogo, começa a regredir, pouco a pouco se afastando assim das chamas, se encolhendo. E aí a Seri e a Toph vão, volte a ser um cajado, volte a ser um cajado, o cajado é aquilo que você é, tá? E aí pouco a pouco que ele vai regredindo mais, regredindo mais, regredindo mais, regredindo mais, até que se transforma novamente num cajado na mão do Celerim. Olha, o Celerim foi assim... Não ativa assim não, Celerim. Só usa padrão. Tava conhecendo os limites disso. Algum de vocês rola um D100. Não vai acabar com nada? Eu jogo. Eu gosto de fuder o grupo mesmo. Joga aí. Uhum. E todo mundo pode subtrair mais um ponto de vida por causa do dano da chuva ácida. 13. 13. É, continua a chuva ácida ainda. Não tem nenhum efeito estranho. Celerim Chernobyl. Ok, beleza. É impressão minha ou essa chuva tá queimando a minha pele? Tá queimando pacas. Quanto mais tempo eu fico aqui, parece que minha pele vai derretendo. Vocês estão prontos pra ir pra onde a Elizabeth tá? Sim. Estamos, capitão! Vamos seguir um caminho na direção. E enquanto a gente estiver correndo nessa direção, tomem cuidado com os lefeus. Tentem não olhar diretamente nos seus olhos. Sejam cautelosos. E vou tentar encontrar a Elizabeth pelo ki dela. Faz assim, Toph. Mais forte, mais fácil. Fala comigo pela mente, mas é que os... Se não me engano, vocês não estavam mais sentindo a Elizabeth. E fala comigo pela mente, fala pra onde eu tenho que ir. Que vocês vão dentro da minha boca. É o quê? Vocês vão dentro da minha boca. Aí no que eu falo isso, eu vou... E vou me virar um tarrasque ali. Puta que pariu! Achei que ia virar um sapo. Um sapo? Um sapo? Não! Gamabunta? É, dentro da minha boca. Caralho! Eu acho que o conceito de não chamar atenção passou longe da Siri. Haverá consequências. Haverá consequências. O Jeff. Life. É. Eu uso a runa da criação pra criar um ambiente pra gente dentro da boca do Sierra e apanhar dos dentes. Então uma sala com um puffzinho pra gente sentar, um lugarzinho com água, com a gente colocar o cantinho da Lisbeth. Olha, se você começar a mexer na minha boca, eu vou engolir você, Griel. Não, eu vou ficar apoiado nos dentinhos, entendeu? Não vai encostar nem na língua. Tá legal, vamos lá. Vou morder um pedaço do chão junto, vai ter chão pra vocês. Não, fazer um negócio mais bonito, pô. Vamos parar com essa putaria que eu quero ir pra Lisbeth logo, tá? Vamos lá, primeiro lugar. Siri, você vai jogar um saving throw de constituição, dificuldade 38. Ok. Toph, você vai jogar um saving throw de constituição, dificuldade 20. E Murin, um dificuldade 24. Grel, vai usar a runa da criação? Sim, joga. Você vai usar que nível de runa da criação? Vamos ver o que, que eu preciso pra que é um ambiente assim, Jeff? O que? Uma tonelada de material? É, pode ser um. Pode, pode vir em volume ou em peso ali. É 38 meu? Em volume é melhor. 31. Uma tonelada e meia. Então dá pra fazer um bicho meio espaçozinho pra nós, confortável. Tá, 38 metros. Uma tonelada e meia. Dá 250 metros cúbicos, Grial. Não precisa ser tudo, entendeu? Mano, qual que é a necessidade disso? De conforto. Você tá trollando. Pois aí, galera, tive que ir no banheiro rapidão. Tirei 18, vou gastar ponto de kill, vou rerolar e ficar com o segundo resultado, tá? Beleza. O que aconteceu aí que eu tava no banheiro? Joga 6 de construção. Dá pra fazer 120 metros cúbicos. Ah, pra um caralho. Beleza. 40 por 40 por 40. O meu é 38 a CD? 38. Então eu vou adicionar 2D4 aqui. Quem falhou, ganha o nível de exaustão. Você tá com menos 4 também. Se eu falei. Ah, é verdade. Então. É 33 seu teste. Tá, com 8 eu passei. Aí também, né? E o Murin tirou um crítico. Passa, Jeff. No seu caso era 24. No seu caso tava bem fácil. 24 passou. Quem falha ganha um nível de exaustão. Alguém falhou? Eu. Ganha um nível de exaustão aí, Toph. Beleza. Beleza. E aí quando a Sierra ela faz isso, ela se transforma naquele monstro gigantesco que vocês já viram atacando a cidade de Valcária. Se abaixa assim. Abre a boca pra vocês entrarem dentro. Vocês vão entrando e conforme o Grial... Morde um pedacinho do chão. Morde um pedaço do chão? É, eu posso. Oh. Ok, legal, da hora. Você morde um pedaço do chão, né? Arranca um naco de solo ali, de sigil, dentro da sua boca, vocês estão ali no solo, e aí o Grial vai usando a runa da criação pra transformar o local numa tenda árabe. Eu falo assim, extremamente confortável. Usa a runa da velocidade pra mim ir mais rápido, já que você quer usar uma runa. Velocidade tem um pouquinho. Tem 24 só. Não deveria, né? Porque você tem a runa emprestada no peito. Então, por isso eu cheguei e não precisava pegar. Siri, precisava. Conforme você vai andando, se deslocando na direção da onde vocês têm que ir, duas coisas acontecem. Primeiro, conforme vocês avançam, a área de tormenta adentro em direção ao centro, e aí você já consegue enxergar uma torre da qual parece emanar todas as vibrações da tormenta. Tá uma torre alta, espiralada, enegrecida. Parece que a área de tormenta está centrada naquela torre. Ao mesmo tempo, você tem a impressão de que ela verte daquela torre. Tá? Como se fosse um facho de luz que sobe para o alto e forma aquelas nuvens. Tá? Embora você não veja esse facho de luz. Tá? Conforme você vai se avançando mais próximo daquilo, vocês vão ficando cada vez mais fracos. Agora vocês todos estão com 8 níveis negativos. Nossa senhora. Ou seja, menos 8 em todos os D20 rolados, menos 40 pontos de vida máximo, menos 8 no nível efetivo de conjurador, e perdem 8 slots de magias mais altos que vocês têm. A gente perde vida, então é menos quanto de vida? Menos 40 no total. Pera aí, menos 4, menos 8. E aí vocês vão diminuir 8 slots, né, no total agora, do mais alto pro mais baixo. Isso é uma coisa que acontece. E aí conforme você vai avançando, outra coisa acontece. Inúmeras, incontáveis criaturas Lefeu vão se erguendo e indo na direção da Ciri pra atacá-la. Um verdadeiro enxame de Lefeus rodeiam a Ciri e começam a atacá-la sem dó. Mas isso a gente vai ver depois, porque agora a gente vai ver o que vai acontecer com a Lisbeth, que tá lá sozinha, aqui embaixo, lutando contra esses dois Uctrios que estavam atacando ela. Lisbeth, você age primeiro, antes deles. Certo. Você tinha atacado eles com sua espada, tá? Tinha causado ferimentos neles, mas eles estavam resistindo, aguentando, suportando ali os danos da sua espada. O que, que você faz? Eu continuo dando os meus ataques. Eu gostaria de dar mais Peraí, eu queria tentar uma coisa diferente. Eu tenho uma magia que chama... Dá pra me ouvir? Tô ouvindo. Ah, tá. É que meu microfone tava, tinha dado pau agora há pouco. Ah. É... Eu gostaria de usar a magia Lurement nos anéis. E eu conseguiria absorver o conhecimento dele pra mim. Eu acho que é isso, né? Dá uma lidinha aí pra mim. Ler mentes? Isso. Eu absorvo lembranças, descobrindo informações ocultas. Além disso, eu posso assimilar uma quantidade de perícias, igual a mais 2, do meu modificador de inteligência. Alguém, ao fazer isso, eu não ganho só a perícia com bônus de proficiência. Eu acho que eu pego um pouco do conhecimento dele. É muita informação. Não, conhecimento não, né? Você vai pegar os pensamentos que ele tem ali, né? Sim. Absorver lembranças eu consigo, né? Eu gostaria de fazer esse tipo de coisa. Detectar pensamentos. Isso equivale a uma ação? Sim, equivale a uma ação. Se você fizer isso, você não consegue atacar. Dos dois, né? Isso. Você começa descobrindo os pensamentos superficiais da criatura. E depois você vai se aprofundando cada vez mais. A criatura vai rolando testes. Ganha ciência do raciocínio, estado emocional. Eu quero fazer isso nos dois. Eu preciso gastar alguma coisa. Você só consegue fazer isso em um. Gasta ponto heróico para fazer nos dois. Pra fazer nos dois, eu vou gastar o ponto heróico. Isso. Oi. Ou não. Não vou fazer em um só. E o ponto heróico eu vou usar pra dar o meu ataque. Ah, tá. Beleza. Aí você ganha um... Como que é? Um surto de ação. Um pulso de ação pra dar seus ataques contra eles. Certo. Beleza. Eu tenho que rolar um teste de sabedoria pra ele aqui. Saving throw de sabedoria. Tem mais 14. Nossa. Uia. 25. Qual que é a dificuldade pra resistir a sua magia? Deixa eu ver aqui. Percebi o negócio. É 17 mais seu carisma. 17 mais 7. Não, 22 mais seu carisma, né? 22 mais meu carisma? É. 8 mais proficiência, que é 9. Mais o carisma, mais o 5 do bônus do Cemitério dos Dragões. Isso. Tirei 25, ele falha. Então ele falhou. Então beleza, você consegue ler os pensamentos... Com sua ação a cada turno, você consegue focar sua mente em qualquer criatura que você puder ver. Blá, blá, blá. Descobre os pensamentos superficiais da criatura. O que está mais presente na sua mente no momento. Tá? Então, inicialmente, com essa ação, são os pensamentos superficiais dele. Os pensamentos superficiais dele nesse momento é... Tudo será Lefeu, destruir o que não é Lefeu. E olhando para você. Certo. Agora eu vou dar meus ataques. Eu pensei Beleza. Que eu conseguiria absorver alguma coisa, alguma lembrança. Não, na primeira rodada. Certo. Vou dar meu ataque, então. Beleza. Eu tenho 3 ataques. Pode ser? É isso mesmo? Sim, é isso aí. É o ataque normal, certo. Pode me. Pegar os 3, né? Isso. Caramba, 59, 60, 55. Você acerta os 3 ataques. Pode distribuir à vontade aí em qual deles que você vai acertar, de que forma que você vai fazer. Lembra que a sua espada, ela tem bônus aí. Ela tem bônus, a sua espada, hein? Se você gastar a sua ação bônus, você pode dar um outro ataque. Porque lembra que você disse que... você... ah, você estava em fúria, né? Sim, sim. Eu acho que fúria impede o... de dar os meus ataques ou não? A magia, a magia. Impede, Morin, de fazer magia, fúria? Impede. Impede, né? Então praticamente eu não fiz a magia? Não, você tenta fazer a magia. Você pensa em fazer a magia e quando você vê, você já tá atacando ele. Nem gastou seu ponto heróico. Certo. Você não poderá conjurá-las. É. Ou se concentrar nelas enquanto estiverem em fúria. Exato. Então só vai ter que ficar, tipo assim, entrou em fúria, não faz magia. Aí vai ter que ficar saindo e entrando em fúria quando você quiser usar magia. Isso aí. Ah, entendi. Bom, então nem ataques. Gastou o ponto heróico. Três ataques, tá, vamos lá. Em quem que você quer distribuir os ataques aí, os danos? É, os dois maiores ataques, eu quero acertar o que tem menos vida. E o que sobrar, vai pro outro. Ou tá. Será que eu conseguiria... será que eu consigo derrubar um? Eu vou derrubar um só. Focar todos os ataques em um só. No de cima ou no de baixo? No de cima. Tá. Beleza. Então vamos lá. Tá. Ai, computadorzinho, vamos, filho. Lisbeth, você consegue derrubá-la. Certo. O corpo dele permanece no chão, né? Ou desaparece? Não, permanece no chão o corpo dele. Quando você derruba ele, Lisbeth, acontece uma coisa estranha. Quando você corta, dá o último... você desfere os três ataques com tudo nele, certo? Ele tentando se esquivar, não consegue. Quando você desfere o último ataque, que rasga o corpo dele no meio e o corpo dele tomba, você vê assim como se fosse uma fumaça avermelhada, escura, saindo do corpo dele, indo na sua direção, na direção da sua espada. E você meio que absorve a energia vital dele. Joga 2d10, você vai ganhar isso em pontos de vida temporários. 2d10. Mais 15 de vida. Ah, isso mesmo? Boa. É, mas isso é perigoso também, né? Não sei, né? Eu já adicionei essa habilidade aqui na sua ficha que você não conhecia ainda. Já tá adicionada lá. Você pode olhar aí a ficha da espada. Tá lá no finalzinho, no começo. No começo, tá lá. Vampirismo. Ao matar uma criatura, você ganha 2d10 pontos de vida temporários. Os pontos de vida temporários, eles duram... o dia inteiro, até você dormir e acordar de novo, tá? E não são cumulativos. Ah, entendi. Sempre quando você ganhar ponto de vida temporário de novo, você vai substituir os que você tinha. Se for maior que eles, né? Se for menor, não. Certo. Você fica com maior. Eu conseguiria dar uma bonus action ou não? Sim, porque você tá em fúria, você consegue dar um ataque com uma bonus action pra fazer um quarto ataque. Certo, eu passo o ataque nesse moço aí. Vamos lá. Tira um 20, vai, Dê. Tá faltando isso aí. É difícil. Acertou também. Deu. Golpeia o segundo, enquanto você tá ainda absorvendo a energia do primeiro que morreu, você golpeia, rasga o peito dele ali. Tá. Vamos. Ó, isso deixa ele bastante ferido, Lisbeth, mas ele ainda não cai. Ele continua resistindo, continua em pé ali. Você tem mais certo. Ações? Não, né? Não, não, acabou. Então, minha vez. Primeira coisa que acontece. Ele se regenera. O corpo dele vai fechando os ferimentos ali. E aí ele vira na sua direção e ataca você. Ele desfere os dois ataques dele. A garra e a pinça. Acerta. Moleza acertar. Eu tô muito perto, né? É? Acerto, tô certo. Acerta sim, né? Ué. Ô, Lisbeth, você não tem pontos de vida aí? Como é que estão seus pontos de vida? Por que que não aparece aí? Tá 180 meu ponto de vida. Mas você sofreu dano. Tá cheio, mas você sofreu dano. Então, será que eu não anotei? Normalmente eu coloco aqui embaixo, né? Mas eu não... Será que eu regenerei? Eu devo ter curado. Não, não foi curada. Ninguém te curou. Eles te atingiram aí umas duas, três vezes, pelo menos. Então, 180 é seu total. Eu não cheguei a marcar. Será que foi metade da minha vida, mais ou menos? Acho que deve ter sido, né? Por aí. Fácil, só eu tentar ver aqui. Não dá pra ver. Não dá, né? Não, eu vou colocar metade aqui da minha vida, certo? Não, calma, calma, karma. Eles não acertaram todos os ataques na Lisbeth, né? Ó, 94 o dano anterior, tá? Só que você tá com a armadura do Ungaka ainda. Uhum. Então divide isso por 2. Então são 47 pontos de dano que você sofreu já. Então ó, aqui no verdinho que é os pontos de vida, ó, você põe 180. Aí você clica nele e faz menos 47. Certo. Aí ele já dá os seus pontos de vida totais. Beleza? Aí, ó, na barrinha vermelha, se você quiser, você pode pôr os pontos de vida temporário. HP temp. Quantos pontos de vida temporário você tem? 15? 15, que foi o que eu ganhei agora. Então, beleza. Então, o que você ganhou agora, já coloquei lá também. Não cumulativo, né? Não é acumulativo, exato. Então quando você tem ponto de vida temporário, quando você toma dano, você primeiro desconta deles. Quando eles zerarem, aí você desconta dos seus pontos de vida normal. Certo. Tá? Tá bom. Beleza, então agora eu vou fazer os ataques dele. Tá? Aliás, já fiz os ataques, agora eu vou causar o dano. Tá, o dano eu vou rolar uma vez só aqui, porque você tem resistência a todo ele, praticamente, né? Então é 6d10... 6 de 10 mais 60. O dano é cortante mágico. Vamos ver quanto vai dar. 94 de novo, que incrível. Então você toma 47 pontos de dano. Toma 47 pontos de dano. 47. Certo. Aí no caso, 15 sentido temporário. Isso. O resto. Eu não sei como que ele fez, ele falou pra eu clicar no negocinho aqui. Você clica em cima da miniatura, clica em cima do personagem, aí você vai lá e clica na bolinha dos 15. Ah, aí você digita menos 15, ele vai pra zero. Aí você clica na bolinha verde, aí você põe menos o que sobrou. Mas não tem bolinha. Que é 32. É a bolinha azul? Não, a bolinha verde. Bolinha vermelha é o ponto de vida temporário. Bolinha verde são os pontos de vida. Bolinha azul é sua classe de armadura. Foi? Subtraiu? Beleza, então você de novo. Ele continua atacando você, apesar de... Ele faz o seguinte, ó. Ele teletransporta aqui pra trás de você, porque isso é legal. Esse é o movimento dele, só que é um movimento por teletransporte. Ele se teletransporta ali pra trás de você e se prepara pra pegar você por trás. Vai lá, o que você faz agora? Eu gostaria de dar os ataques de novo. Então vai. Eu me viro. 4 ataques, se você for gastar ação bônus. Certo. Eu me viro e dou os 4 ataques. Ele tá próximo ainda, né? Consigo acertar, será? Tá próximo. Tá próximo. Pois é, tá louco se tiver um 20. É, mas tá difícil. Eu vi um 2 ali, caiu bem embaixo do bug da iniciativa, que tá um 20. É, foi quase. 44, acertou. Será que precisa? Acho que não vai precisar de uma bonus action. É, elimina o último aí. Tá, beleza. Joga o dano aí. Então, vamos ver se vai dar uma zebra de não conseguir matar. Joga o dano dos 3 primeiros. Nossa, que dano lixo. Nossa. Eu acho que eu vou usar o último, assim. Pera aí, deixa eu dar o resultado aqui. Puta que pariu. Lisbeth, você desfere seus 3 ataques com tudo nele. Enfraquece bastante ele. Ele já arqueia sobre o próprio corpo, assim, apoiando nessa pinça gigante que ele tem no braço direito. Tá? Fica bastante enfraquecido, mas ele não cai. Agora ele cai. Agora... Então joga o dano do último aí, vamos ver. Pensou, cara, que da hora. No é golpe de misericórdia. Aí já rolou, tá certo. Já rolou, tá. Beleza. Golpe... Aí você finalmente consegue eliminar ele. Tá mortinho. Eu gostaria de fazer uma maçãozinha. Eu gostaria de pegar o meu colar da Lágrima de Volcária. Uhum. Enquanto ele estiver morrendo, colocar na testa dele. Como se fosse uma espécie de exercício, sabe? Meio que pra absorver um pouco disso. Como assim? Não entendi. Colocar o meu pingente da Lágrima na testa dele. Certo. Pra ver se eu consigo absorver. A alma dele, alguma coisa assim. Tá, você absorve a energia vital dele que flui pra você através da sua espada. Joga 2d10 e recupera seus pontos de vida temporários aí que você acabou de perder no ataque dele. Certo. Esse foi ruim. Meu Deus, só 5 pontos. É, melhor que zero. É. Não. Bom, Lisbeth, o que você vai fazer? Você tá nesse corredor aí que é um laboratório. Eu quero ver o que tem nesse laboratório. Eu quero mexer nas coisas que tem por aí. Certo. Joga um teste de investigação. Oi? Joga investigação. Investigação? Isto. foi ruim, né? Posso deixar alguma coisa? O que você vê ali nesse laboratório, Lisby, são diversas ferramentas estranhas, grotescas, tá? Ferramentas de amputação. Tem serrotes, machados, facões, cutelos, certo? Algumas pinças e tesouras. Você vê alguns corpos de humanos e outras raças que você viu em Sigil, tá? Todos desmembrados ali, separados, assim, os membros conectados apenas pelos nervos, pelas veias, tá? Em cima dessas bancadas, essas mesas de cirurgia que você vai vendo conforme você vai avançando pelo corredor, tá? É estranho esse corredor, Lisbeth. Esse corredor é muito estranho, tá? Conforme você avança por ele, você tem uma sensação muito esquisita. Que você avança na direção do corredor, tá? E você nota, assim... que existe uma porta, tá? Existe uma porta de saída à sua direita, tá? Conforme você vai avançando por esse corredor, você vê que tem essa porta aí. À sua direita tem essa porta. E essa porta ela tá aproximadamente uns 15 metros de você. E você vai olhando as macas todas ali, tudo, tá? E a primeira maca que você olha tem o corpo de um Bariauro, tá? Que é aquele centauro meio homem, meio cabra. Vocês viram alguns circulando por Sigil. Tem um dele ali todo desmembrado em cima dessa primeira maca que você analisa, tá? E aí você olha lá pra frente, tá? Vendo o seu caminho de saída, você vê uma porta à sua direita. A uns 15 metros de distância de você. Joga um teste de percepção. Percepção, deixa eu pegar. Ótimo. Conforme você vai avançando e olhando naquelas macas ali, vendo aquelas ferramentas, aqueles cadáveres, você vai vendo que essa porta ela vai ficando cada vez mais próxima de você. E aí você se dá conta do seguinte, algo muito estranho. Você olha que no fundo, tá, encostado na parede da direita, existe um sarcófago aberto, tampa de vidro. Exatamente idêntico ao sarcófago dentro do qual você estava presa. Depois desse sarcófago, à direita dele, você vê uma maca, uma mesa de cirurgia. Que ela é exatamente igual à primeira que você viu lá atrás. Porque em cima dela também tem um Bariauro, todo desmembrado. Exatamente na mesma posição que aquele que estava atrás de você, que você... acabou de vir há poucos segundos atrás. O que você faz? Eles estão desmembrados, né? Tá desmembrado, mortinho. Automaticamente eu me assusto um pouco pelo fato de haver um sarcófago exatamente igual ao meu. Sim. Logo assim, eu lembro das coisas que aconteceram comigo enquanto eu estava dentro do sarcófago. Certo. É quando eu tava. É como se eu estivesse no meu corpo, só que de outra pessoa. Que foi o que aconteceu com a Dark Lisbeth, né? Aham. Eu tenho um pouco dessas memórias. Sim. Nesse caso, eu gostaria de evoluir uma magia nesse lugar. Eu tenho conhecimento em medicina. Eu gostaria de tentar. Juntar as partes dos corpos, pelo menos de um. De uma dessas criaturas que está desmembrada. Eu quero colocá-las de volta no lugar. Você quer reconstruir o corpo? Eu quero. Tá, joga um teste de medicina. Deixa eu ver onde está. É muito baixo, né? Ok, você olha pra aquele cadáver, Lisbeth. Qual cadáver você quer fazer isso? São dois Barialdros, né? Sim. Eu quero que tá mais próximo do sarcófago. Do sarcófago que você saiu, do sarcófago que tá à sua frente? O que tá à minha frente. Beleza. Você vai indo em direção a esse sarcófago que tá na sua frente, tá, Lisbeth? E aí você passa uma porta à sua direita. Você continua avançando, avançando. E aí quando você passa a porta, tá? Você vê o sarcófago. Agora o sarcófago está a cerca de uns 15 metros de você. À sua direita, tá? Na parede da direita. Após o sarcófago, a mesa de cirurgia com o Bariauro ali. E você vê que uns 30 metros pra frente tem uma outra porta à direita. Aí você vai avançando, avançando, avançando, até que você chega ali no sarcófago. Olha aquele sarcófago e ele é extremamente idêntico ao sarcófago do qual você saiu. E aí você olha a maca ali. E a maca... A maca não, né? A mesa de cirurgia. Ela é perfeitamente idêntica à que você analisou. Inclusive uma das ferramentas que você pegou quando você estava investigando e você olhou ali uma estranha tesoura cheia de polias e cabos tensores, e quando você colocou em cima da mesa de volta, tem uma igualzinha na exata posição onde você colocou lá atrás. E aí você olha pro cadáver daquele Bariauro e você vê, ele está inteiro desmembrado, esticadinho assim, você vê incontáveis veias e capilares e nervos ali, esticados ali. Você acha que você consegue rejuntar aquelas partes ali devagarinho. Só que você sabe que vai demorar algumas horas pra você fazer isso. Você quer prosseguir? Se você quiser montar certinho o corpo, Clara. Eu precisaria de ajuda, né? Bom, eu acho que não. Acho que vai demorar demais. Mas eu percebi que... Parece que é uma réplica do lugar onde eu estive. Sim, absurdamente idêntico. Está sendo duplicado. Tá sendo duplicado. Há algum outro tipo de elemento dentro do corpo de um deles? Talvez o segundo tenha alguma coisa que o primeiro não tenha. Não, idêntico, Lisbeth. Joga um teste de inteligência. Inteligência pura. Dificuldade 20. Ixi, inteligência é foda. Acho que tem inteligência mesmo, tá? Não? Na esquerda, é inteligência. Boa! Nossa, melhorzinho. Lisbeth. Algo vem à sua mente. Você se lembra de uma coisa. Você se lembra de quando você esteve no mundo da tormenta. E aí você olha pra frente. Vê a 15 metros a porta atrás de você. E aí você vê um outro sarcófago. Uma outra maca. Tudo igualzinho. E aí você se lembra do momento em que você visitou o mundo da tormenta. Quando você fazia parte da tormenta. Quando você era a tormenta também. E aí você olha pra trás. E aí você vê. Olhando pra trás, você vê. À esquerda, um sarcófago. Uma porta. E uma mesa de cirurgia. Com outro Bariauro exatamente idêntico. E aí, você se toca disso, e aí você faz um teste. Você vai com a mão assim para trás de você, pega uma tesoura, ergue ela, muda ela de posição. E você vê, olhando assim para frente, aí você consegue se tocar e finalmente entender. Você se vê por suas costas pegando o negócio e mudando de lugar. Você vê suas próprias costas à frente de você. Nossa, isso é estranho. Sim. Você olha pra frente e você vê o que tá à sua frente, só que você também vê suas costas. O sarcófago, a mesa de cirurgia, não tá duplicada. É a mesma. É? Eu consigo me tocar à frente? Se tocar, você estica a mão assim pra frente, uhum. Não se toca. Frase estranha. Eu só consigo ver. Você consegue ver. Você consegue ver quando você foca a sua visão, você consegue ver por trás, como se você tivesse uma câmera atrás de você, você tivesse uma tela à sua frente, vendo você por trás, assim, esticando a mão pra frente, tentando se tocar. Quando você vira pro outro lado, a cena inverte. E aí você lembra dos momentos em que você esteve no mundo da tormenta, e aí você entende que o local onde você tá, ele é circular, ele não é um corredor reto. Ele é um corredor circular. Só que a visão, a luz que vem até os seus olhos e permite com que você enxergue as coisas, ela descreve, ela percorre esse ambiente em curva também. Então você consegue ver o que está à frente e o que está atrás. Bom, e aí você entende. É um corredor circular. Ele só tem uma porta de saída. Se você olha numa direção, ela vai estar à sua direita. Se você vira de costas e olha para trás, ela está à sua esquerda. Mas é uma única porta. É um único sarcófago. E é a única maca com bariáure e as outras macas ali, mesas de cirurgia com as outras ferramentas. Não tem nada duplicado. Só que você consegue ver ao mesmo tempo a coisa por dois ângulos diferentes. O que você faz? Eu não sinto nada de diferente no meu corpo. Eu me sinto normal. Você sente assim um leve formigamento. Fãs de Senhores dos Anéis deliram. Você sente um leve formigamento no seu corpo. Que é muito familiar a uma sensação que você teve quando você esteve dentro do mundo da tormenta. É como se você estivesse de volta naquele lugar. Essa é a sensação que você tem. O que você faz? Eu quero passar pela porta. Ok, você vai até a porta. E aí você abre a porta. E aí a atravessa. Quando você atravessa essa porta, Lisbeth, você vê você tá numa outra câmara circular, estranha, bizarra, tá? Você olha, você sai assim da parede, e assim, você tá numa câmara circular, você sai pra direita, olhando por um ponto, e você tem a noção de que você tá indo pro exterior do círculo. E aí quando você atravessa a porta, a impressão que você tem é que você tá entrando num círculo. Tá, por um breve instante você olha assim para a esquerda e para a direita e você vê uma concavidade se formando ao seu redor. Então você pisca e tá tudo reto. Você olha para a direita e você olha para a esquerda. Tá? E aí quando você olha para a direita, você vê à sua direita, encostado na parede à sua direita, você vê a cerca de uns 15 metros de você. Você vê um bloco de pedra negra, maciça, no chão. Comprido, comprimento de 3 metros e uns 50 centímetros de largura. Um bloco, ele é um quadrado comprido assim, depositado no chão. Você olha para a esquerda e você vê à sua esquerda, agora a uns 45 metros de você, você vê o mesmo bloco de pedra. pelo outro ângulo dele, só que agora ele tá na parede da esquerda. Tentando demonstrar isso pra você aqui no tabuleiro, ó, é como se você tivesse saído na porta aqui. Tá? E aí aqui assim, ó. Quando você olha pra direita, Lisbeth, você vê um bloco de pedra perto de você, uns 15 metros de distância. Quando você olha pra esquerda, você vê o bloco de pedra aqui também, só que na esquerda. Você tem consciência de que é o mesmo bloco de pedra. Só quando você olha pra esquerda, ele tá a 45 metros de distância. Quando você olha pra direita, ele tá somente a 15 metros de distância de você. Eu consigo alcançar? Eu consigo chegar até ele? Se você for caminhar até lá, você talvez consiga, sim. Quando você olha pra direita também... Quando você olha pra direita... Você vê muito distante de você, a uns 45 metros de distância, você vê que tem uma porta na parede. Opa. Na parede da esquerda. Na parede... É, quando você olha para a direita, na parede que está à esquerda. Depois do bloco de pedra. Quando você olha na outra direção, você vê uma porta... Mais perto de você. Só que agora tá na parede da esquerda do corredor. Tá entendendo aí? Isso que eu desenhei? Mais ou menos. O azulzinho aqui embaixo é a porta. Eu... Vamos ver esse bloco mais perto de você. Aí. Esse é o bloco. O bloco é exatamente desse tamanho. É exatamente desse tamanho. Você olha para a direita e você vê o bloco perto e a porta longe. Você olha para a esquerda e você vê a porta perto e o bloco longe. E você tem noção de que são a mesma coisa. Nossa, mas que coisa. Eu não consigo chegar perto, eu vou tentando chegar perto de um. Você vai para a direita ou para a esquerda? Não importa o lado, eu vou pra esquerda. Pra esquerda, esquerda é pra cá então. Tá, a esquerda da sua miniatura aí, pra cá. Você vai, você passa pela porta. Quando você passa pela porta, você vê a porta à sua frente, só que longe pra caramba. E aí você chega no bloco. Ah, menos mal. Você chega aqui no bloco. Você olha pro bloco, o bloco ele tá ali diante de você. Você olha pra frente e você vê o outro lado do bloco, só que longe pra caramba. Mas eu tô perto do bloco. Tá perto do bloco. Vocês estão entendendo isso aí, gente, que tá acontecendo com ela? É um paradoxo. Eu acredito que seja a segunda dimensão. Não sei. É ilusão de ótica. Eu vou desenhar aqui pra vocês. Alt para fazer um círculo, para vocês entenderem o que que é isso. Não tem nenhum espelho aí, não? Espelho? Não. Não tem espelho nenhum. Pra vocês entenderem o que que tá acontecendo. Vamos mover a Lisbethzinha aqui. Oh, caramba. Agora vocês vão conseguir entender o que está acontecendo com a Lisbeth. e vamos ver o quão bizarro é isso. Lisbeth, quando você atravessou a porta, você saiu nesse ponto aqui, ó. Vou desenhar uma outra portinha ali. Vou fazer uma amarelinha aqui, ó. Tá vendo o quadradinho amarelinho? É a porta por onde você chegou nesse lugar aí. Tá vendo? Tô vendo. Quando você olha pra direita, quer dizer, quando você olha aqui pra cima, tá vendo onde eu pinguei aí? Sim. Você vê o bloco à sua direita. Quando você olha pra esquerda, quando você olha pra essa direção aqui, você vê o bloco à sua esquerda. Imagina que seus olhos, eles fazem curva pra enxergar esse negócio aí. Nossa, que estranho. Quando você olha pra direita, quando você olha pra cima, você vê a porta longe. Quando você olha pra esquerda, você olha pra baixo, você vê a porta perto. Que isso, a mina tá dentro de um binóculo, caralho. Que viagem, mano. Imagina que você consegue enxergar em curva. Então você enxerga. Se você olhar pra cima, Lisbeth, você enxerga o lado de cá do bloco. Se você olhar pra esquerda, pra baixo, você enxerga o outro lado do bloco. E quando você olha pra direita ou pra esquerda, se você focar assim a sua visão, você consegue enxergar suas próprias costas. Você tá doido. Não, uma charada? Não é possível. A minha tá na quarta dimensão? É, mais ou menos isso daí. Como se estivesse na quarta dimensão. Uhum. Eu lembro do vídeo do Carl Sagan, acho que é, explicando a quarta dimensão. É bizarro, velho. É, bem isso. Isso aí é geometria não euclidiana. Você enxerga em curva, Lisbeth, agora, nesse lugar. E a curva pra você, quando você olha, parece como se fosse uma reta. Isso é um problema de visão, não é não? Se eu passo pra cá, não é um problema de visão, é um problema da tormenta. Caramba, é doença isso aí. Eu vim pra esquerda, eu consegui alcançar o negócio. Consegue alcançar. E eu consigo tocar? Consegue. Ó, vamos ver a menina. Dá pra pegar? Vamos ver a Mini Lisbeth aqui, ó. Mini Lisbeth, ela fez isso, ó. Deu a volta aqui assim, ó. Passou na porta. Chegou aqui no bloco. Tá vendo aí? Chegou ali no bloco. Quando você olha pra sua direita, Lisbeth, você vê a porta amarela e vê a porta azul. A porta amarela tá perto. E aí você vê esse lado aqui esquerdo do bloco. Quando você olha pra esquerda, pra cá, você vê a porta azul perto, a porta amarela longe, e você vê o lado de cá do bloco. E aí você tá diante do bloco, Lisbeth. Esse bloco... O que é esse bloco? Esse bloco, ele tá estranho. Porque parece que dele emana uma energia estranha que te causa um formigamento familiar. Sabe? Você sente a proximidade do universo da tormenta, do universo Lefeu, diante de você. É como se esse bloco, ele emanasse aquela energia de lá diretamente. Quase como se ele fosse um portal, uma ligação direta para o mundo da tormenta. Você sente isso. Nossa. E é só um bloco? Não. Você olha pro bloco de frente e aí você vê. Esse bloco, ele tem diversos entalhes em baixo relevo. Diversas runas estranhas entalhadas em baixo relevo nesse bloco. Você já testemunhou outros 14 blocos de pedra idênticos a esse. Com exceção de que nenhum dos outros emanava essa energia da tormenta que tá emanando desse daí. Lisbeth, você tá diante do último bloco de pedra filosofal. Que monta o enigma que completa o enigma para vocês encontrarem as chaves e as portas que levam até a roda da eternidade, roda do tempo, roda da vida, como queiram chamar. O que você faz? Nossa. Duvido se destruir. Não, vou destruir. Eu não consigo retirar ele daí, né? Você pode gravar na mente o que tá escrito aí. Ele é pesado. Mas você pode até tentar carregar ele, porque você é forte. Você pode ficar grandona como Genase. Eu gostaria de tentar levar ele daí. Tentar carregar ele? Sim. Tá legal. Joga um teste de força. Deixa eu abrir aqui de novo. E um teste de inteligência em seguida. Pô, tá jogando save, mano. Não é save. Puto, o dado quicou, hein? Ah, jogou save. Não, é teste de inteligência. Teste normal, amor. Do lado esquerdo. Tá jogando o save. Tem que jogar Sim, sim. Sei lá, eu vou jogar de novo, então. Peraí. Ele puro, né? É. A força, nossa, eu tirei a força. Muito pouquinho. A força, nossa, no caso pode ser atletismo, viu? Não precisa ser força purinha. Pode considerar um teste de atletismo. Inteligência só que é pura. Ou inteligente. Porra, a inteligência foi em cima. Joga atletismo, amor. Mas de força. Oi? Joga atletismo de força. Atletismo. É, a primeira perícia aí de perícia. Ah, entendi, Fernando. É atletismo, não é? É. Certo. Oh, muito natural. Porra! Caralho, você cata aquele bloco de pedra, ergue ele, bota ele em cima do seu ombro. Incrivelmente, ele parece muito mais leve do que ele deveria ser pelo tamanho desse bloco de pedra aí. Talvez alteração de peso por conta da tormenta. Eu acho que é porque não tem nada dentro. Não desmereço minha força. Acabei de fazer uma piada com nada vazio, Topira. Mojão, velho. Se não tivesse 20 no ataque pra ouvir o que essa espada ia fazer, caralho. Você carrega isso consigo, Lisbeth. E aí você escuta emanando de dentro dele, quando você põe assim no seu ombro, você escuta emanando de dentro dele uma vibração, uma pulsação, como se fosse o bater de um coração. E aí você imediatamente se toca. O que é esse objeto? Tá, ele é a pedra fundamental de uma das facções. E pelo que você olha ali, é a pedra que faltava pra vocês encontrarem, porque é diferente as runas nelas. São diferentes de todas as outras que você já viu. Certo? Então só pode ser a pedra que falta, a 15ª. Mas ele tá emitindo um batimento cardíaco, arritmado, estranho, não artoniano, Lefeu. Imediatamente após isso, você se toca do que é isso. Isso é o que vocês, aliás, vocês não, porque você não é mais Lefeu, mas aqueles aos quais você já foi igual um dia, chamam de o coração da tormenta. Você sabe que é desse objeto que emana a área de tormenta. Uma área de tormenta, no caso. Nossa, que da hora. Ou seja, você tá carregando no seu ombro aí um portal pro mundo da tormenta. Embora você não consiga atravessá-lo para entrar na área de no mundo da tormenta, propriamente dito, tá? Você sabe que a tormenta emana dali. Você sabe, olhando ao redor, né, e vendo essa pedra na sua mão, que você provavelmente está em Sigil. E, ou seja, se você está em Sigil e você está carregando um coração da tormenta no seu braço, no seu ombro, você sabe que uma área de tormenta foi aberta em Sigil. É mesmo porque ela acabou de matar dois daqui. É, poderia ser dois desgarrados, dois espiões, dois batedores, né? Mas isso aí comprova de vez ter uma área de tormenta aberta no local onde você está. Seja Sigil, seja outro lugar. essa área de tormenta emana desse ponto que você está carregando. Se você destruir o coração da tormenta, o coração, a área de tormenta, ela é destruída. No entanto, existe uma regra adicional que você se lembra também, com esse 20 que você tirou aí no teste de inteligência. Não basta você destruir o coração da tormenta, porque ele não pode ser destruído se o Lorde da Tormenta, ao qual ele está ligado, também não for destruído. Você tem que destruir o Lorde da Tormenta para conseguir destruir o coração da tormenta. Você precisa detectar onde esse Lorde está para conseguir destruí-lo, para enfim conseguir destruir o coração da tormenta e assim destruir a área de tormenta que está aberta nesse lugar onde você está. O que você faz, Lisbeth? Agora eu tô consciente. Gostaria de tentar entrar em contato com o pessoal. Com o pessoal? Com alguém. De que forma você faria isso? Eu tenho uma magia. Então, mas eu tô achando que não vai funcionar, porque ele não funcionou antes. O que você faz? Eu tenho comunicação divina. Será que eu consigo usar já? Consigo, né? Tente. Mas às vezes não, pode não ter dado certo antes, porque a gente estava lá no plano da eternidade. Então, como agora a gente está no mesmo, entre aspas, no mesmo plano, talvez pode dar certo. Sim, eu tento falar pelo anel. Pelo anel? Se não funcionar, isso, pelo anel. Eu tenho ele ainda? Tem. Tem o anel, sim. Eu tento me comunicar. Certo. Eu falo. Gente, onde vocês estão? Eu tô sozinha e preciso de vocês. Ok. Lisbeth, você manda a mensagem. Quanto tempo você espera até chegar a resposta? Eu fico aguardando o tempo todo. Do tempo todo enquanto ali. Enquanto eu fico andando por ali. Você fica dando volta ali. Enquanto... eu fico dando volta. Se eu passar... Eu conseguiria passar pela porta? Qual porta? Ixi, entrou um negócio novo. Vamos azul ou amarela? A porta azul. Tá, você manda mensagem, você dá um 360 ali pra se certificar de que você tá realmente num local circular de geometria alienígena. E aí você vai até a porta azul, embanha a sua espada, carregando o pilar no ombro, você vai e abre a porta azul. Tá? Ela abre pra dentro do local onde você está. Quando você abre a porta azul, Lisbeth, você fica inteira arrepiada. Joga um save and throw de sabedoria. Quer ver que tem um clone único aí? Quer ver que ela vai dar de cara com o Lorde? Também. Meu Deus do céu. Não brinca com esse negócio, não. Relaxa, não é o Lorde ainda. É coisa pior. Minha nossa. Tá, né? Oh, é verdade. Ô, Gê, o que aconteceu com a Pentar aquele dia mesmo? Ela morreu? Morreu. Ah, tá. É que eu tinha levado a B lá no UPA no dia. Ah, sim, que vocês mataram ela, bagaçaram ela. Foi o Celerim que explodiu ela. Meteu um raião. Se eu me lembro bem. Save entrou. De sabedoria. Certo. Ah, não, eu joguei errado. Meu Deus do céu, peraí. É, o medo tá funcionando. Eu queria gastar esse trenzinho aqui, ó, pra rerolar. Gasta. Posso rerolar? Pode, gasta seu ponto heróico aí e rerola. É o Capitão Pátria. É o Capitão Pátria. Amor, rerola com coisa. Melhorou, né? Melhorou. 19. 38. Boa. Lisbeth. É o Panterói que some ou é aquela moedinha que Panterói. Tem um dragão? É o Panterói. É o Capitão Pátria. Nossa. Lisbeth, perde sanidade aí. Você vai jogar 2d6. Reduzido o seu valor. Aumentar a sua insanidade. Tá? Joga 2d6 aí. Mesmo ela tendo feito parte da tormenta já? Sim. Ixi, então deve ser o Lorde da Tormenta mesmo. Ou no máximo o Garlef da Tormenta. Ah, sei lá, eu tô viajando. Quero me procurar um negócio aqui e eu esqueci. Foi mal, culpa minha. Posso fechar a porta? Eu quero fechar a porta. 7 pontos de insanidade, beleza. E agora joga um D100, Lisbeth. Joga 2D10, mano. Mas... Boa. Tá. Sessenta e três. Nossa. Foi muito ruim? Nossa. Meu Deus, ele faz desse jeito. Ixi, eu vou morrer. É possível. É possível que isso aconteça. Caralho. Aí vai o mestre. Pode mais ainda, né? Porque fala que é possível. Joga aí um D10, por favor. Eu ia perguntar, tira menos que 5 ou mais que 5, mas... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Joga um D6 agora. D6. Três. Ah, sua fúria já passou, tá? Tá, agora vai rolar um D4 e vai tirar um 2. Você tem um ponto de exaustão aí por conta do final da sua fúria, tá? Certo. 3. 1, 2, 3. Puta que pariu. Lisbeth, o que acontece é o seguinte. Quando você abre aquela porta, puxa assim pra dentro, você sente um frio avassalador invadindo seu corpo, chegando até você. Você sente um peso que parece como se fosse o peso de todo o universo sendo depositado sobre você. Só que é como se ele puxasse você na direção dele. Não como se ele te esmagasse. Ele te esmaga puxando você na direção dele. Tá? Por um instante, é como se seus olhos ficassem completamente cegos. Como se a luz desaparecesse completamente. E diante de você tivesse a escuridão absoluta. Porque diante de você está o próprio nada. Não uma visão mental do nada. Certo? Não um tentáculo dele que se esgueira por um sarcófago tentando pegar você. O nada está diante de você, Lisbeth. O nada em si está diante de você. Quando você olha através dessa porta, você está vendo aí que seria um cilindrinho aí? Esse local aí para onde você está tentando sair, né? Esse seria como se fosse um círculo de 3, 6, 9... Como se fosse um círculo de 12 metros de diâmetro aí, tá? você olhando por fora, conforme você vai andando, você consegue calcular, estimar isso, porque você meio que tá um pouco acostumada com o mundo da tormenta, por ter visitado, por ter feito parte dela. Você calcula que esse círculo teria uns 12 metros de diâmetro, mas quando você olha ali pra dentro, é como se fosse o infinito. Não tem fim olhando pra direita, não tem fim olhando pra esquerda. Você se desespera, tá? Você, Lisbeth, que não sente medo, banhada pela aura de proteção e de coragem da deusa Valcária, pelas suas próprias convicções, você se aterroriza diante dessa visão extremamente perturbadora. Você vê o próprio nada diante de si. Então, subitamente, você está em outro lugar. Você não está mais naquele lugar. Lisbeth, você está num campo florido, numa cidade familiar, muito familiar a você. Você está de volta à sua cidade natal. Diadema. Você está de volta ao local onde você viu seu pai sendo vítima de um ataque de orcs. Mas tudo ali está em paz. Tudo ali está normal. Você vê as pessoas voltando da lavoura com a colheita farta do dia, depositando no silo para posteriormente vender aquela colheita em Valcária. Você vê a sua mãe participando ali dos trabalhos. Você vê Dark ali. O garotinho, ele está trabalhando ali, ajudando as pessoas. Subitamente o garotinho, ele olha pra você, ele chacoalha a cabeça assim e vai arregalando os olhos com uma expressão de puro pavor, puro pânico. E ele aponta assim pra trás de você. Quando ele aponta pra trás de você, ele grita: "Ah, ah, Lisbeth, Lisbeth!" O que você faz? Eu abraço ele. Você abraça ele? Você vai pra abraçar ele, né? Ele vai recuando assim, apontando pra trás, gritando, né? Mas você é mais rápido, você é maior, você é mais forte. Você segura ele. Quando você segura o Dark, é como se ele esfarelasse, como se ele se transformasse numa nuvem de poeira preta e se desintegrasse completamente. O que você faz? Matou o moleque de novo. Eu vejo que, tipo assim, isso aqui não é real. Isso daqui nem chegou a existir. Tá tudo muito perfeito. Olha logo pra trás, mulher, pelo amor de Deus. Eu tô misturado aqui atrás. Tá, e o que você faz? Mas eu tenho medo de olhar pra trás. Hã? Eu continuo com medo de olhar pra trás. Você tem medo de olhar pra trás? Ok. Você escuta atrás de você batidas no solo como se fossem passos. Passos de uma horda que vai em direção da cidade, caminhando de forma ritmada, em extrema velocidade. Como se uma horda de criaturas corresse para atacar a cidade. Mas não correndo simplesmente para atacar. Como se eles batessem os pés no solo com força. Propositadamente para fazer o solo tremer. Para fazer mais barulho do que o normal. E aí você começa a escutar os gritos das pessoas em agonia, sendo mortas uma a uma atrás de você. Você vê na sua mãe a expressão de pânico se formar nos olhos dela. O que você faz? Eu tô sentindo que tem algo atrás de mim. Eu continuo com um bloco no ombro? Não. Não? Não tem bloco nenhum. Você tá vestindo os mantos clericais que você usava quando você treinava no templo com Galar, a sua mestra, a elfa. Eu olho pra trás. Você olha pra trás. Você vê uma horda de coelhos. De coelhos gigantescos, coelhos de 3 metros de altura, invadindo a cidade, parando assim, se detendo diante das pessoas que tentam correr aterrorizadas, e eles começam a tamborilar suas patas imensas no solo, fazendo a cidade estremecer, as casas saltitarem, e aí eles começam a abocanhar e a matar as pessoas. O protagonista na história era um cachorro. O que você faz, Lisbeth? É muito estranho isso, eu não sei. Os coelhos, eles avistam você. Os coelhos gigantescos, eles avistam você e correm na sua direção. E vão pra te atacar. O que você faz, Lisbeth? Eu tenho arma? Não. Então eu vou lutar com os meus punhos. Tá. Ok. Joga a iniciativa. Meu Deus. Eu não consigo fazer teleporte daí, não? Se você ganhar na iniciativa. Tá com medo de coelho, menino? Bunda mole. Você assistiu um monte de Python? Uhum. É, então. Bem ruim. Eu acho que os coelhos vão me matar dessa vez. Nossa, que iniciativa podre, hein, Lisbeth? Iniciativa podre. Ok, Lisbeth. Você perdeu, Lisbeth. O coelho, ele é mais rápido. Você vai pra desferir um golpe, mas ele é muito mais rápido do que você. Ele se aproxima de você e aí ele abocanha seu ombro. Você sente uma dor excruciante. Eu vou aí no corte e dar dois tapas, menina. Pra cada coelho que você tomar uma mordida. É vergonhoso isso, porque, gente... Seu sobrenome, velho. Um coelho vem me matar, mas que coisa. Vai morrer pelo próprio sobrenome, velho. Que vergonha. Rabbit? Aham. Uhum. É parte, ué. Lisbeth. Você toma aí 60 pontos de dano cortante mágico. Caralho, dentinho desse bicho é doido, hein? Na verdade, 30 pontos de dano mágico. De dano, você recebe. Eu tomo mesmo tendo... Você não tem nada. Você tá com roupinha de menininha que mora no campo. É só isso. Não tem mais nada. Você não virou paladino ainda. Você não tem nada do que você teria hoje. Então tá bom. Eu joga um save throw de sabedoria. Mas é isso que a gente acredita. Você não tem armadura de jungaca. Isso é muito esquisito. Você voltou no tempo e tá vivendo. Sabedoria. Sim. Sabedoria. Nesse caso é save. Nossa, que muito ruim. Que vocês porcaria, que porcaria. Você mandou ponto de inspiração pra rolar com vantagem, Lisbeth. Eu posso jogar mais um? Mano. Não, vou deixar, vai. Pode usar... Na verdade, você tem que anunciar antes, mas vou deixar dessa vez, vai. Vou ser bonzinho. A próxima vez, minha tem 6 pontos de inspiração. Nossa senhora. Aí também você não ajuda mais pra ajudar, né? Mas tenta ajudar ela, mas ela não se ajuda. O que eu vou falar pra Luzia, né? Ó. Lisbeth, o coelho, ele continua atacando você. É você, o que você faz? Taca uma cenoura nele, é dano dobrado. Você falou que você ia atacar com os seus punhos, você mantém essa ação? Não. Eu peço a ajuda dos deuses. Pede ajuda dos deuses? Eu peço. Eu peço por proteção. Tá. Ok. Pra Valkyria, necessariamente. Principalmente pra ela. Peço por proteção. Acho que é só isso. Beleza. E aí o coelho, ele tenta te atingir de novo, Lisbeth. Quando você pede por proteção, duas coisas acontecem. Primeiro que você surge assim na sua mão, um objeto. Joga qualquer dado aí. Se for par, é um resultado bom. Se for ímpar, é um resultado ruim. Vai aparecer uma cenoura, certeza. Então tá. Pô, se fosse no Tibia ia ser da hora, porque no Tibia tem aquele Tefdum. Foi coisa ímpar. Ruim. Você tá com uma cenoura na mão, Lisbeth. Uma cenoura enorme. Você tá segurando pelo talinho da cenoura assim, uma cenoura que ela tem uns 50 centímetros de comprimento. É uma cenoura vermelhinha, vermelhinha, Lisbeth. Quando isso acontece, você joga novamente um save em troll de sabedoria. Dificuldade é 35. Nossa. Ainda bem que não é nessa essa situação lá na torre, né? Imagina, né? Lisbeth, você tenta se tocar com a cenoura na mão. Tá muito ruim. Tá horrível esses dados. Nossa, não dá pra trocar de dado aqui, não? Dá, só trocar a cor. Você vai no bichinho ali embaixo, ali que tem a corzinha do lado do seu nome ali, que tá rosa, você clica nele e escolhe a cor que você quer. Vou colocar preto de nada. Porque tá foda-se essa cor aí, tá dando ruim. Sabedoria, eu falei. Tá vendo? Quando é assim, você fala, vou jogar com vantagem. Garoto Doom. A Lisbeth vai morrer, Pacuei. Que vergonha, não, meu. Isso daí é insanidade, não é não? Eu fiquei louca. Lisbeth, quando a cenoura surge na sua mão assim, ela emite um pulso assim vermelho, como se ela fosse iluminada por uma luz vermelha. Quando isso faz, surge ao seu redor assim uma redoma vermelha. E aí o coelho ele tenta atacar você novamente, e aí ele abocanha aquela redoma vermelha. Que isso? É o coelho, ué. Eu sou sonoplasta, pô. Ela fez santuário? Não, fez uma cenoroário. Ô, Lisbeth, qual que é a CD pra resistir às suas magias aí? A CD é a carisma, será? É 8 mais carisma, mais nível da... Daí eu já não sei, nível do quê. 8, carisma, proficiência, né? Isso, proficiência, obrigado. Tinha esquecido. Tem 9 de proficiência, mais 8 do bichinho lá. 17 mais a sua sabedoria. Quanto que é, afinal? Tem mais quanto? 7 mais 12, mais 8. 12 com 8, 20, com mais 7, 27. Eu supero. Tá. Eu não somo o bônus da aula de carisma também? Mas DM é percepção passiva, né? 27. 27 com 5, 32, né? Tem mais 5 lá da fonte, né? 32. Mas a aura dela, não sei se conta pra ela a aura dela. Não. A aura é pra saving throw. Certo. Ô, Lisbeth. Eu tô passando nesse teste aí. Você quer tentar melhorar ele? Gastar um ponto heróico aí? Ah, não tem mais ponto heróico. Não tem. Que legal. Como que não tem ponto heróico, velho? Tá defendendo a cidade com a cenoura, velho. Como que não se dá no heroísmo? Não, isso é burrice, né? Isso é loucura. Pega uma espada, né? Cada um usa a arma que tem, velho. Falhou, Lisbeth, joga um save intro de constituição aí. Ah, não, peraí. Não, tá errado. Não falhou, não. Não tem que jogar o save intro, não. Eu não consegui. Meu coelho não consegue furar a sua barreira de proteção. Tá vendo? Zó, você não era aí, cuzão. A cenoura é radioativa. Cuidado, não deixa ela te morder, hein? Você vai virar a mulher cenoura. Aí tá ferrado. Ele é bocanha, Lisbeth. Ele é bocanha. Ele é bocanha, a redoma vermelha que tá te envolvendo. É, a Lisbeth vira cenoura. Não consegue, não consegue furar ela e você fica protegida ali dentro. Ele não consegue te atacar. Nossa, o que será que é isso? Aparece um outro coelho perto de você, Lisbeth. Ele também tenta te atacar. Dá cenoura no coelho, mulher. Também tenta te atacar, também não consegue, também morde a redoma. Outro coelho vai e tenta atacar você. Opa, quase. Não consegue te ferir. Certo? Dois coelhos aí. Tá, então três coelhos se atacando. O coelho maior é uma lebre gigante, tá? A impressão que você tem é que ele vira para os outros coelhos com aqueles olhos vermelhos, tá? E transmite alguma mensagem para eles. Os outros dois coelhos, eles se afastam. Eles correm por entre as casas e desaparecem. Quando ele vai entrando assim num beco formado entre duas casas, ele vai e ele desaparece do seu campo de visão e some. E aí você pode jogar um outro save intro de sabedoria e me dizer o que você vai fazer em seguida. Nossa, pelo amor de Deus. Joga com inspiração. Joga com vantagem. Gasta inspiração pra jogar com vantagem. Eu vou jogar com vantagem. Quando você rola o teste, eu vou fazer xixi rapidão. Vai lá. Caralho, cenourinha, tô bem não. Sabedoria, né? É. Teve de sabedoria. Aê, caralho. 31. Melhorou. Menos mal. Ô, Champs. Oi. Não tem como a desse cenoura de bronze, porque ela é genase de ouro, mano. Morre. Ah, entendeu. Que isso? Tá vendo a cenoura de ouro, mano. Cenoura de ouro. Cenoura de ouro. Cenoura de ouro. A Denise tá perdida no meio desses coelhos aí. Mas eu não sei nem o que tá acontecendo. Eu acho que pode ser loucura, sei lá. Não, você pode estar vivendo tipo assim, um momento, o mesmo momento. Um universo paralelo, isso aí. O seu pai tá ali, da invasão dos orcs, só que distorcido, em vez de ser os orcs, são esse bando de coelho. Pode ser. Aí, em vez de ser seu pai, ali é você. Tipo, e aí? Regressei. E aí, deu quanto esse teste aí? Bom, 31 dela. 31? Mas que lixo, você não tem como melhorar esse teste, não? Meu Deus. Ponto heróico ela não tem, pra poder acrescentar o D6. É, que pena, né? Que pena. A dificuldade não passou. É quanto? 35? 35. Lisbeth, você continua lutando contra aquele coelhão. Contra dois coelhos, na verdade. Tendo na sua mão apenas uma cenoura. O que você faz? Eu tento bater nele com a cenoura. Tá legal. Essa cenoura pra ver se ele escorre atrás, pô. Você vai jogar três ataques. Oi? Vai tentar dar seus três ataques contra ele? Sim, com a então, cenoura. Manda ver. Manda Mas ver, qual seria o ataque? Então, uma cenoura, ué. Joga o D20 que eu falo aí, que se acertou, se não acertou. Tá. Joga D20 sozinho, aleatório aí. Ela tinha que arremessar a cenoura e deixar os coelhos correr atrás. Ô, amor, muda a cor do seu dado pra laranjado, caralho. Eu vou mudar. Talvez vai funcionar. Quem sabe assim pronuncia. Tá, primeiro acho ataque. Que... É, primeiro ataque, deixa eu jogar outro. Acho que 13 não acerta, né, Jack? Ah lá, mudei a cor, piorou. Mas daí é uma cenoura. Velha. Acertou o coelhão. Acertou o coelhão. Quatro no segundo. Também acertou o coelhão. Joga o último ataque. Ixi, agora é um preto de vazio, hein? Fudeu. Eu 20. Caralho, ela botou preto no dado. Nossa, não dá pra ver, né? É, não dá pra ver. Quatro também. Aí tem que quatro também atinge o coelhão. Caralho, isso é a do bicho é um. Aí você vai jogar o dano, Lisbeth. Eu vou rolar o dano aqui pra você. Você aperta a setinha pra cima e dá enter depois que eu fizer isso, tá? Aqui no chat. Porra. This is the carnival looking. Na verdade, a nossa colega morrendo pro coelho. Que triste. Era um orc. Depende do ponto de vista. Às vezes foi coelho e eu posso ter falado que foi um orc, né? Pra não passar vergonha. Caralho, mano. Você colocou aqui já? Não apareceu? Acabei de colocar. Você aperta a setinha pra cima. Ele vai montar a expressão do dano. E aí você dá enter e ele vai rolar. Você vai fazer isso três vezes. Caralho, que cenoura é essa, velho? Manja como que é, amor? A setinha pra cima aí? Não, amor. Ah, não foi. Ó, clica, foi. Tá vendo o lugar de conversa ali, o chat? Clica no, uh-huh. no chat que vai aparecer o cursorzinho pra digitar. Só coloca a setinha pra cima. Setinha do teclado. Coloca pra cima que vai aparecer a última jogada do Jet. Só dá enter. Então, mas aqui aparece só roll 20. É porque você jogou o dano que eu fiz. Você jogou o D20. Coloca duas vezes. Não, coloca duas vezes pra cima. Na segunda vai ser o dano do Jet. Não, não é não. Não? Não. Pera aí. Vou fazer de novo aqui. Agora você pode fazer aí. Oh, mas pera aí. Aí, agora foi. Agora você refaz aí. Setinha pra cima. Ou põe barra ou dá Ctrl C nesse monte de dado e Ctrl V. É melhor, eu acho que é melhor. E dá barra R, espaço. E Ctrl V, isso. Barra R, espaço, Ctrl V, Enter. Beleza. Vai dado. Não achou o bagulho? Não vai rolar? Achei. Não vai. Amor, não é data, amor. É barra, barra R. Barra. É que você falou. Eu não falei data, falei barra, foi umas 15 vezes. Barra R. Barra R espaço. Vai lá. Aí. Joga mais duas vezes. Uhum. Em seguida, você pode rolar três save intro de sabedoria. Depois que você rolar isso. E aí a gente vai trocar de ambiente agora. Cinquenta e nove, 55, 56. Aí agora três saves de sabedoria. Quer jogar gasta... três com vantagem? Já jogou, gasta... já usou. Ah, não. Não, já usei. Mano. Vai ser sem vantagem, porque eu esqueci de mudar aqui um negocinho. Vou opa, jogar 27. De novo. Tá? São três testes. Tem que fazer. Tenha vontade de se conseguir. Eu acho que o último ela consegue passar, não consegue. 28 com 7. 35. O último ela consegue passar. O último conseguiu passar? É, conseguiu certinho, hein? Lisbeth, você desfere o primeiro ataque. Atinge o coelho com a sua cenoura. A impressão que você dá é que a cenoura corta o coelho. Aí você desfere outro ataque, corta o coelho também. Aí você desfere mais um ataque, corta o coelho também. Quando você desfere esse último ataque, o coelho ele pisca. Aí você foca a visão nele e aí você percebe que ele não é um coelho. Você olha ao redor, você não está na sua vila, você não está cercado de coelhos. O que você vê ao redor de você é a sala na qual você estava. E aí você vê um Lefeu daquele que estava lutando contra você, tá? Te atacando, e um outro maior e mais forte. Que eu vou mostrar aqui pra você. Caralho, cenourinha. Caralho, cenourinha. Caralho, cenourinha revelou a verdade. Tô bem, não. O cara tem duas balas. Você tá ah, com não, a Deus sua... Deus. Você tá com a sua espada na mão, Lisbeth. Não era uma cenoura, é a sua espada. E da sua espada emana uma aura. Uma aura que forma ao redor de você uma redoma de proteção, que impede, ou ao menos dificulta muito, que os ataques deles cheguem até você. Esses dois carinhas aqui, ó, Lisbeth. Tá um na sua direita e um na sua esquerda. Eu não quero nem imaginar quem foi essa pessoa que deu a proteção. Foi a espada. Então, mas eu não quero nem imaginar o que que é. Se a você... espada tá impedindo da tormenta atacar, aí você mais nada. Se você olhar na descrição da sua espada, aí você vai ver o poder novo dela, tá? Quem será a consciência dessa espada? De quem será a consciência enquanto dessa isso, espada? Pânico nas ruas de Sigil. Porque tá cheio de Lefeu atacando a cidade. Aquela desgraça toda. E pra piorar a situação, ainda por cima surge um Tarrasque. Um Tarrasque imenso, gigantesco. Ai, tá de brincadeira, mano. Um Tarrasque meio esverdeado, com plantas crescendo sobre o dorso dele. O monstro vai marchando pela cidade, pisoteando tudo ao seu redor. Casas, prédios vão desabando com a sua passagem. O monstro ele não se importa, pois ele tem uma missão mais importante a cumprir. Droga. Pessoas. Descreva o seu Tarrasque. Não. O meu Tarrasque pode ser assim, ficou bonitinho. Mas eu vou voando. Vai voando. É, puta, eu não vou que pisar pariu. E destruir tudo. Eu não sou um Tarrasque com fome. Ah, você é sim. Não sou não, eu tenho alguns heróis da minha boca que eu tô quase comendo. Você é sim, Sieri. Quando você se transforma num Tarrasque, você sente uma fome avassaladora e um desejo quase incontrolável de engolir tudo aquilo que tá dentro da sua boca. Joga um save and throw de sabedoria pra se controlar aí. Que nada, amor, eu sou eu mesmo, caralho. Ah, mas peraí, a fome é foda. O que o Jeff falou? Que ela se transformou, achei que ela tinha se transformado num celestial, mano. Não, num Tarrasque, velho. Tarrasque. Tarrasque. Tarrasque. Ó, porque falou, você negócio, que negócio você era? Eu falei, ah, que negócio que ela era? Eu falei, acho que ela era quando ela tava tomada pela tormenta, né? Então, tomada pela tormenta não, pelo nada. Então, eu falei, ah, se transformou num celestial. É um Tarrasque. Seria um Tarrasque fofinho. Tarrasque fofinho, beleza. Desde quando o Tarrasque é fofinho? O Tarrasque fofinho, joga aí um save intro de sabedoria, vai. Pra mim não faz sentido esse save intro não, mas tudo bem. Ah, de repente você dá uma bobeada ali, perde a concentração, engole eles sem querer. Já ficou com alguma coisa na boca que você não pode engolir e foi tentar voar, foi tentar enfrentar a tormenta? É meio difícil você não engolir a coisa, engasgar. Aí depende, a Tamiris era das que cospe ou das que engole? Nossa, dois. Jamais saberás. Caramba. Se você rolar isso mais uma vez, você vai pra cadeia sem receber nada. Sério, beleza. Você resiste à fome, à tentação de engolir os seus coleguinhas, à desconcentração que os Lefeu causam em você. Eu vou ter que botar na câmera aqui pra gente não perder tempo, porque nosso tempo já está se esgotando. Não vai dar pra rolar todas as cenas que eu queria rolar hoje com vocês. Tá? Mas seguinte, Sieri. Você vê lá embaixo hordas dessas criaturas. Tá? Alguns deles sobem nos prédios, escalam os prédios, formam uma verdadeira montanha Lefeu e tentam saltar em você e te atacar. Mas eles não conseguem, porque você está voando. Você foi muito sagaz por voar. Né, já que vocês têm poder de voar a rodo, né? Foi muito sagaz esse negócio de voar. Eu vou, inclusive, dar um ponto de inspiração aqui pra você. Obrigado. Eles não conseguem alcançar você, atingir você, certo? Mas aí você vê surgindo lá embaixo outras criaturas. Essas daqui. Uhum. Tá vendo aí? Sim. Escorpião rei. E aí você vê também outras criaturas maiores surgindo e tentando alcançar você e elas não conseguem, porque você está voando. E o tamanho máximo dessas criaturas é enorme. Nenhuma dessas criaturas é uma criatura colossal pra te atacar. Certo? Mas vai ter uma que é, né, cuzão? Não. Não, tem uma aberração imensa aqui que surge lá embaixo e tenta ferrar com tudo. Tenta ferrar com tudo. Ó, só pra você saber, eu vou fazer uma meia transformação e pegar alguns poderes do elemental de magia. É, você é engraçadinha, né? Eu posso. E eu quero fazer uma meia transformação pra aumentar o meu deslocamento. Eu quero fazer uma transformação como se fosse daquele Tarrasque mais ligeiro que a gente viu. Certo. A gente viu vários tipinhos de Tarrasque. Uhum. Aí eu quero fazer uma meia transformação daquele Tarrasque. Já que eu tô com os membros maiores mesmo, já. Uhum. Pra mim, aumentar o meu deslocamento. Tá, aquele Tarrasque não voava. Não vai mudar o seu deslocamento você trocar o tipo de Tarrasque. Ah, então eu vou roubar o voo do elemental então também. Bom. Surgem essas criaturas aqui. Esses bichos aqui, voadores. E uma horda deles vai na sua direção, Siri. Pra atacar você. Okay. E eles, com um enxame deles, começa a atacar vocês. Sorte que você tá voando, então o enxame desses bichinhos é menor do que se você estivesse no chão. Se estivesse no chão ia ser terrível. Mas você tá vendo aquele monte de criaturas da tormenta ali? tá? E você vai ter que rolar um save intro de sabedoria pra evitar a insanidade da tormenta. Ok. Deixa eu calcular a dificuldade. A dificuldade do maior mais um décimo das outras, todas somadas. Mais, tá, 30, 50. 50? É. Tô achando que eu vou passar automático, hein? 50. Olha, você tá vendo uma área de tormenta do alto, né? É. Dificuldade é 100. É 100? É. Eu vou jogar, então. Eu vou jogar, então. É, sei, tá beleza, então joga. Aí, fácil de eu tirar 100 no dado, velho. Aí, eu passei. Não, você passou, né? Escolheu passar, né? Pilantra. É, não tem outra opção, né? Porque é fácil de ela tirar 100 no D20. É que eu queria ver se eu tirava um 20, mas eu tirei só 19. Ok, ah, você passa, mas é loucura demais pra mesmo com isso você suportar completamente. Você ainda assim vai receber alguns pontinhos de sanidade, de insanidade. 15... Ai, ai, então por que eu rolei, não, caralho? 10 pontos de insanidade pra você. Pouquinho, pouquinho. Tá bom. Você rolou pra ver se não ficava louca de vez e fodia tudo. E aí você vai jogar um D100 pra mim. Again? É... Um. Parece que foi bom isso. Parece que esse teste aí foi bom. Foi bom. Não, foi bom pra nós, foi bom pro mestre. Né? Bom pra história, bom pra história. Eu acho que nunca é bom pra nós, cara. Um. Ah, nessa tormenta eu também tô achando, né? Siri. Oi. Você vai ficando zonza, atordoada, vendo aquele monte de criaturas bizarras ali. Você olha pra baixo, você vê aquelas criaturas matando as pessoas enlouquecidamente, as pessoas mais fortes de Sigil, porque as pessoas mais frágeis, elas morrem só de estar dentro daquele ambiente da tormenta. Elas simplesmente vão caindo mortas aos montes, aos milhares, tá? As pessoas mais fortes, mais resistentes de Sigil, aventureiros, heróis como vocês, resistem e tentam sobreviver. E a maioria delas vai tentar escapar por portais. E você vê essas pessoas abrindo incontáveis portais. Você vai vendo os brilhos dos portais sendo abertos ali na cidade. E as pessoas atravessando os portais. E aquela horda de Lefeus, como se fosse uma enxurrada, uma torrente, atravessando esses portais, invadindo todo o multiverso. Agora a tormenta ela não invade somente Arton. Agora ela invade o multiverso inteiro. E a tormenta, ela está aliada ao nada. Então o nada, ele está com liberdade para invadir o multiverso inteiro. Ele está muito mais poderoso do que nunca. Valeu, Lisbeth. Nossa. Você vê, aqueles portais vão sendo abertos. E a corrupção da tormenta, do nada em si, vai se espalhando. E fortalecendo cada vez mais o inimigo de vocês. E você vai vendo tudo aquilo, aquelas criaturas bizarras, aqueles ângulos impossíveis, vai ficando zonzas, atordoada. Você pisca a cabeça, chacoalhando, apesar de ser um tarrasque, você chacoalha aquela cabeçorra gigante sua, enquanto você voa com aquelas asinhas diminutas, tipo um Gronkel. Dentro da boca da Ciel, vocês sentem a cabeça dela chacoalhando ali, vocês têm que se segurar, vocês percebem que algo de errado não está certo ali, do lado de fora. Aquelas criaturinhas pequenininhas atacando você, pinicando você como se fossem moscas, Siri. Você chacoalha a cabeça atordoada, né? Leva a sua garra gigantesca aos seus olhos, esfrega assim, aí quando você abre os olhos, você sorri. Porque você está num imenso campo, todo florido, Siri. Cercada das mais belas criaturas fofinhas que você já viu em toda a sua existência. criaturinhas voadoras, criaturinhas terrestres. Todas essas criaturinhas, elas vêm até você e elas ficam beijando você. E elas têm olhos grandes, assim, arredondados e meio lacrimejantes, assim. As criaturas mais fofas do universo estão cercando você, Ciri. O que você faz? Ai, que fofinhas. Concentração zero, né? Ai, que fofinhas. Pega o round pro computador e grita pra galera. Atenção, senhores tripulantes. Estamos passando por uma área de tormenta. É, nosso destino é... Tá? Estamos a 10 mil pés. Estamos se a 5, estamos... Hoje é meu último dia nessa companhia, então foda-se, vou meter o loop nessa porra. Ciro, o que, que você faz? Alimentos da Ciro, o que vocês fazem? Subitamente, olha o que acontece, cara. Né? Subitamente, olha o que acontece. A Ciro chacoalha a cabeça assim, e aí vocês veem subitamente a boca da Ciro se abrindo assim lentamente, escorrendo uma babinha assim da boca da Ciro. Tá? E aí vocês escutam ela balbuciando com aquela voz gigantesca dela, aquela voz grave, enorme, né? Que parece um furacão soprando ar. De dentro da garganta dela, falando assim, fofinhos, e fica com a boquinha assim, semi-aberta, sorrindo para aqueles incontáveis demônios da tormenta que estão do lado de fora. Era só o que me faltava, se ele agora deu de gostar dos bichos da tormenta. A gente, é isso, por enquanto é isso, né? A gente não sabe que ela tá por algum efeito de algum... Ela tá hipnotizada com a sanidade... É. Pra gente, ela tá agindo só como a Ciri. Só como a Ciri, né? É, então, só como a Ciri. Quando vê um bichinho, ela fica assim. Ela fica babosa. Sim, okay. Sim. E aí, quando ela abre a boca, começam a entrar lá dentro, tá? Vários daqueles lefeus alados, tá? Puta, eles entram, invadem a boca e começam a atacar vocês. Eles são ineficazes contra a Ciri. Eles são ineficazes contra a Ciri. Todos eles não conseguem fazer mal a Ciri. Porque eles são muito pequenininhos. A Ciri é um tarrasque gigante. Então foda-se, caguei pra essa quantidade de bichinho que tá atacando a Ciri. Não vou pedir teste, não vou perder tempo fazendo combate. Porque algo melhor está por vir. Ciri, você olha diante de você e tem um arco-íris gigante. Lindo, maravilhoso. Arco-íris. Que ele parece vir do sol em direção ao chão. E aí você vê, saindo de dentro do sol, escorregando pelo arco-íris assim, você vê o maior coelhinho fofinho que você já viu na sua vida. Um coelhinho de patinhas gordinhas assim, cheias de almofadinhas, tá? Sabe aquela almofadinha de gato? Na pontinha dos dedinhos assim, tem almofadinha de gato também. Aquela coisa mais fofa, aquele coelhinho com aqueles olhões gigantes assim, aquele dentinho pontudo assim. E todo sorridente, e ele vai escorregando pelo arco-íris, abrindo os bracinhos e indo na sua direção pra te abraçar. Coisa mais fofa, mais meiga do mundo. Galera que tá dentro da boca da Ciri, pra gente finalizar por hoje e deixar no suspense esse gancho desse combate épico que vai ter na semana que vem, vocês podem jogar pra mim um save intro de sabedoria. E a dificuldade... E a dificuldade é 54. Oi, amor. Já pode viajar? Como que joga à vontade aqui? É sabedoria. Você me trouxe sabedoria. Ah, tá. Já pode falhar? Pode falhar. Não, então já tá falhado. Nem se eu tirar 30 no D20 eu passo. Se tirar 20, natural, eu vou dar como sucesso. Opa. Temos uma chance aí. É sabedoria, né? Sabedoria. Isso. Letinho. Talvez não tá saindo, criatura. Morin? Agora tá? Oi. Agora falta tá seu teste, Morin. Aqui. Eu não jogo esse? Não, você já falhou no anterior, não precisa. Sabedoria puro, né? Já falhou, rolou um no descent, ou seja, você tá sofrendo uma alucinação. Saving throw, Maureen. Beleza. Nenhum de vocês passa. Opa, desculpa. Desculpa. Vocês têm o bônus da Lisbeth agindo sobre vocês. Só que ele não emana da Lisbeth. Ele emana do único. Não. Eu continuo falhando do mesmo jeito. A menos que esse bônus seja 28, talvez. É porque é um bônus único, né? Uma vez na vida. Olha aí, eu vou fazer o seguinte, hein? Vocês têm ponto heróico? Eu não. Eu tenho. Vocês podem gastar ponto heróico pra passar automaticamente no teste. Ganhar uma resistência lendária pra esse teste aí. Aí eu vou fazer isso, vai. Faça, Moraine. Ai, que coisão. E eu vou dar o ponto heróico do único pra um de vocês. Vocês escolhem quem vai passar automaticamente nesse teste. Mas é, no caso, o único falharia. Vou rolar o teste pro único. Mas aí o único falharia no teste, não falharia. Você não sabe. Eita, peraí. Opa, calculei esse errado, a dificuldade não é 30, não é 54. Você é ponto heróico, peguei. É 45 a dificuldade. 45, dá pra vocês conseguirem passar. Ô, Gé. Aham. Uhum. Esse teste, ele é visual? Não só, Toff. Tá. Você não tá vendo, né? Você tá com um sentido suprimido. Você pode jogar esse teste com vantagem. Então pode rerolar aí. Então eu vou gastar um ponto de ki e vou rerolar ele. Certo. Mas joga o segundo dado, né? Vai que você tira um 20 aí. Porque você jogou sem vantagem, né? Aham. Uhum. Joga a segunda vez o teste e depois você gasta o ponto de ki se precisar. Pera aí. 20. Aí, puta que pariu! Ok, Toff passou automaticamente. Dou meu ponto heróico pro Celerim, então o Celerim também passa. Ponto heróico do único vai pro Celerim. Seguinte, se eu ver que o único vai sofrer essa consequência, ele vai ter que. Eu vou deixar de ganhar esse bônus pra poder salvar ele. Porque eu já fiz uma coisa errada e eu tô tentando me redimir. Eu falei que eu ia mudar e eu tô mudando. Tá legal. Então eu vou jogar o teste pro único aqui. Ele só passa se ele tirar o 20 que eu vou rolar agora. Então o 20, eu quero. Meu 20 eu quero passar pra ele. Calma, vai que ele tira o 20 aqui. Não, não vai passar, velho. Nem fudendo. É NPC. Não, mas peraí que eu tô jogando. Nossa, com vantagem, porque o único tem inspiração. O NPC do dado do mestre, velho. 13. Tá igualzinho, mano. Igualzinho. O único não passa no teste. Dificuldade 45, mano. É muito foda. Eu quero transferir o meu dado pra ele. Eu percebo que ele começa a ficar muito agitado. Eu corro pra ele. Tiro o meu. A minha venda de um lado só, que é o lado do olho, e falo pra ele: se concentra. A gente tá atrás da sua mãe. A gente precisa de você vivo. Mamãe! Você é o filho da Lilith. Eu vou proteger a sua vida. Eu vou dar minha vida por você. E eu viro de costas e deixo os bichos vir em mim e abaixo a bandana de novo. Beleza. Beleza, Toff. Muito bom. Muito legal. Ganhei uma inspiração por isso. O que vocês veem é o seguinte. O que vocês estão enxergando diante de vocês é uma criatura que vem emergindo daquela nuvem que está no céu, tá? Como se atravessasse um portal. Ela é tão grande quanto a Ciere em forma de Tarrasque. Puta, ah, foda-se. Ela é tão grande quanto a Ciere em forma de Tarrasque. Cada um de vocês ganha que falha. Ah, não, vocês passaram o teste, beleza. Tá. Eu falhei, então tudo bem. E a Toph falhou. O Toph falhou? Ok. Toph, você vai ganhar, então. Você vai ganhar. Quantos pontos de insanidade? Tá, que pariu. 40 pontos de insanidade. Caralho, cuzão! Ah, mas você tava de bandana, né? Tava com o olho coberto, você não chegou a ver a criatura. Então, só metade disso, só vintinha. 20 pontos. É o Kiko aí, e o Chaves? Tem 4 navios, mas tem 8? Essa foi top. A criatura que vocês veem, ela é tão grande quanto a Ciri. Eu até sei o que é. É o bichão barrigudão lá, né? Que o Garlef. Ela vai descendo ali da nuvem. É o Lorde. Tá? É uma criatura bizarra, com tentáculos que parecem folhas, ao mesmo tempo lâminas metálicas, como se fosse uma folha feita de metal afiado. As garras dessa criatura parecem discos de metal extremamente afiados, um metal vermelho enegrecido. Tem uma boca que lembra a boca de um inseto, asas que lembram asas de inseto. Vem descendo, paira no ar, batendo as asas, encarando a Ciri. E essa criatura começa a estufar o peito e absorver o ar ao redor, causando um verdadeiro ciclone na cidade de Sigil, conforme ela vai absorvendo o ar, preparando o seu sopro. Diante de vocês está um Kaeredran, um dragão da tormenta. Caralho, que bagulho louco! Eu não sabia que tinha esse bagulho, velho. Tem um dragão da tormenta aquele, diante de vocês. Tem aquele bicho barrigudão lá. No cânone, no terceiro deus, se eu não me engano, precisou juntar o Scar e o Victorious tacando a cidade de Victora em cima de um dragão desse pra eles conseguirem derrotar ele. E fora da área de tormenta, não dentro como vocês estão. Dentro da área de tormenta é tipo Yu-Gi-Oh, né? Ele tem a vantagem de terreno. Exato. Exato. Ele ganha mais 5 mil pontos de ataque na área de tormenta. Ah, e aí a gente vai rolar a iniciativa pra ver o que, que vai acontecer, mas a gente deixa essa rolagem pra fazer na semana que vem, beleza? Beleza. Vocês têm algo a acrescentar por hoje? Alguma última frase? Fudeu! Al... Só quero fazer um teste de vontade pra ver se eu abraço o coelho ou não. Então faça aí um teste de sabedoria aí, um save throw. A única frase que nós temos é que nós tá todo borradinho. O problema é que o coelho é o dragão da tormenta, Ciri. Exato. Mas não é por isso. Eu quero ver se, tipo assim, se eu vou, tipo, mano, eu sei que tem um coelho fofinho, mas eu sei que, tipo, teoricamente, eu tô indo buscar a Lisbeth. Então, eu abraço o coelhinho ou eu peço a indicação de onde eu vou buscar a Lisbeth. Que da hora. Entendeu? Ela vai abraçar o dragão, velho. Vem cá, meu coelhinho. Dá beijinho. Ah. Dá beijinho na mamãe. 38. Só sei que foi assim. 38, Lisbeth? Tá. Não, Ciri. É, não, Ciri, não, desculpa. Não. Tá, Ciri, você olha aquele coelhinho fofinho, mas você fica desconfiado que tem alguma coisa errada com o coelhinho fofinho. Porque subitamente ele faz uma cara de mal pra você. É um coelho fofinho ciumento. Eu sou o coelhinho! É que coelhos são temperamentais. A Lisbeth tava vendo... Vocês rolaram um número parecido no Descent, vocês estavam vivendo alucinação também. A Lisbeth também tava vivendo alucinação. Da hora. Agora é uma boa hora pra você cantar Titãs. Oncinha listrada, zebrinha. Oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho fofinho. Vão se fuder! Nada de vai se fuder, coelhinho fofinho. Porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Gente, vamos parar por aqui então. Ah! passou no teste de sabedoria, você tá desconfiada do coelhinho, embora você não enxergue o dragão da tormenta ainda. Ô, Toff, você que falhou no teste aí, oi, joga um D100 pra gente ver qual distúrbio vai afetar você. E me fala quantos pontos de sabedoria você tem, qual que é o seu valor de sabedoria e quantos pontos de insanidade você tem. 3, já são 5. Um D100, deu 5. Sabedoria eu tenho 30 e pontos de insanidade eu tenho 20. Ouvi? Tem 30 de sabedoria? Sim. Beleza, você vai sofrer um distúrbio leve por enquanto. Ainda tá inferior à sua sabedoria. Até aí, normal. Já sou. Quanto que deu a rolagem? Deu 5? 5. Ok. E eu tenho 20 pontos de insanidade. Ok. Olha lá, velho. Oh, a insanidade aí, ela funciona assim, ó. Enquanto ela tiver menor do que a sabedoria, são distúrbios leves. Suaves. Eles duram poucas rodadas. Quando ela superar a sabedoria, são distúrbios moderados que duram algumas horas. Quando superar o dobro da sabedoria, são distúrbios severos, que são condições permanentes. Só podem ser curadas quando você faz alguma coisa efetivamente para curar essa insanidade. Agora, se os pontos de insanidade eles excederem 4 vezes o valor da sabedoria, bye bye. Loucura total. Mas aí, tipo, e quem fez o intensivão? Como é que fica? Quem fez o quê? O intensivão. Como intensivão? Ué, quando nós entrou lá no manicômio lá em Cília. É verdade. Nós fez o intensivão, velho. Nós já tá piradinho já, mano. Verdade. Então fica mais fácil vocês pirarem, né? Vou dobrar a dificuldade dos testes daqui pra frente. Valeu por lembrar. Caraca, bom, idade pra fuder mesmo. É pra fuder. Vamos encerrar então, minha gente? Beleza, mano. Espero que vocês tenham se divertido, ao menos um pouco. Eu me diverti muito, achei muito da hora. Foi da hora. Foi muito massa as sessões que vocês fizeram. E eu vou mandar um videozinho pra vocês aí agora, pra vocês verem como que é uma geometria não euclidiana, uma geometria da tormenta, e vocês pirarem depois.